28 de novembro. Pelo oitavo ano consecutivo, o coletivo Cozinha de Quarta-feira mexe com o caldeirão de memórias, desejos, lutas, angústias e alegrias, com os ingredientes de sua vida, em outras palavras, sugerindo liberdade a todos os seres. A cozinha coletiva de quarta-feira ocorre sempre, exceto feriados e nas férias escolares. A cozinha começa a se organizar a partir das 2h30 e a comida está pronta por volta das 17h30. O trabalho, bem como o das massas, são feitas em conjunto até as 19h20, para que o espaço para os nossos anfitriões esteja pronto para as aventuras na próxima semana. Venham só para psicóticas. Nota: do Ao Som da Distorção Sonora, BR. Acabei de ler Gregório de Matos, Antologia Poética. O que mais me sugeriu foi os títulos da poesia. São títulos grandes, resolvi piratear essa ideia para algumas de minhas putoesias. Fui. Nota: do Apenas um Toque. O X usado em algumas palavras é igual ao A ou U na luta contra o machismo na língua portuguesa. Boa leitura, quebra de padrões na linguagem. Nota: do Rukatashi Kushi, Pra Ela, o segundo romance, o diálogo, autores, Anivague da Silva, Aviles e Nanu da Silva. Porra, esse livro foi orgasmo e deixou com a calcinha molhada. Sempre me dizia e gritava nas noites de lua, onde estava, não importava onde. O gritar lhe dava prazer, era amante de quem era subversivo. Odiava onipresença, odiava onisciência, uno. Dadaísmo era sua maior paixão, saca? Não gostava de seres vazios, gostava de imperfeição, do fazer, do abismo. Escutava e também se questionava. E até comentei com um outro amigo que estava querendo escrever meu quarto romance. Disse que já tinha a personagem, que teria que ser uma mulher. Tinha que ser uma mulher anarquista, punk e guerreira, coisa que a história jamais contou. Até tive algumas ideias, mas estava me masturbando sobre, procurando um novo romance para escrever. Até dei um tempo de escrever para transar com filmes e putoesias. Eis-me aqui, e aqui estou. As mulheres são histórias a serem contadas, pois são guerreiras de uma história apagada pelo patriarcado e construída com uma outra história, onde são tratadas como objetos. Como acredito que a própria mulher pode escrever sua própria história, apenas posso homenageá-las, principalmente as anarquistas e punk, aqui nesses meus rabiscos. Então, aqui está esse diário chamado Vagina, diário de Anne Vague da Silva. Nota: do Ao Som de Mint. Foi uma das bandas que me influenciou a tocar também. Bem-vindo ao pior espetáculo da Terra. E aí, como me encontrou? Au, au, au, au. Estou rindo. Na pista novamente em um novo romance. 6 de agosto. A marcha no domingo à noite, iniciada às 17 horas, teve a participação de cerca de 10 mil pessoas. Imediatamente, a polícia atacou a manifestação com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e repetidas tentativas de quebrar e dispersar a manifestação. Como sempre, a polícia sendo massa de manobra para o controle. Infelizmente, alguns seres escolheram o lado da repressão. A maioria dos manifestantes em seguida se reuniu nas ruas do distrito de Liberty, onde os confrontos com a polícia continuou até as primeiras horas da manhã. Digno de nota, a provocação policial realizada na região da Rua Augusta dos Anjos, onde existe grande concentração de imigrantes, mas que não procedeu a uma tentativa de despejo. No final do dia 35, no final do dia 35 manifestantes foram levados para a delegacia de polícia. A noite foi tensa. Chegamos agora tarde da noite, mas conseguimos tirar nossas companheiras e companheiros da jaula, voltar a viver, a ocupar nossos corpos e sentir profundamente a raiva que nos provoca essa civilização. Mas em vez de nos afogarmos nela, nos fazemos mais fortes e sãos, atuando através dela também. Mediante a vingança raivosa, podemos mandar mensagens de amor às companheiras reprimidas em outras partes, que lhes ajude a voltar a viver, apesar de estarem em uma jaula. Viva a solidariedade às companheiras e companheiros. Nota ao som de minha companheira e filha fazendo seu vídeo. Estou lendo o livro Tesouras para Todas. Textos sobre violência machista nos movimentos sociais. Aprendendo com a luta das mulheres pelo fim do machismo. Viva a luta das mulheres. Nota do escrevinhador escutando o Reator 04. Será que a literatura nada mais é que um livro, um texto, uma rabiscadora, um rabiscador? Nada do que ser? Sei lá. Um ego? Um enganar para se enganar? Uma pequena história? Ou é história? Ou como quiser entender? Encher linguiça? Um destino para alcançar outro destino? Como diz algumas pessoas sobre a arte de enganar, embalsamar, enrolar, 171 na arte da malandragem. Enrolar, mentir, etc. Ou apenas moldar leitores ou leitoras. Sim, eu prefiro socialização da informação. É isso? Porra, isso. Assim se faz. Ser. Interrogação. E eis-me aqui sendo ser. Não sei. O que é literatura? Foda-se ou leia-me ou morra-se. Tudo creio ser. Minha literatura é arma, se não quer, vai se fuder. És arma, porra, masturbo-me em vossa lápide. Leia-me se quiser, ou vai andar de bicicleta. É isso, aqui se faz presente, porra. Vagina, diário de Anne Vag. Caça e caçadora, dor e curadora, dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora, dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Tropeço em peças pensadas, montadas pelo próprio eu, mapeando caminhos onde o que eu era se perdeu. Em meio à incerteza, coloquei minha carne à mesa e pergunto a mim mesma como você se atreveu a rasgar véu e abrir cicatrizes em busca das minhas matrizes, sem saber como dói e doeu. Em meio ao asfalto, resgatar nossas raízes e gritar que os meus existem, almas livres que um dia alguém prendeu. Me defendendo e sendo minha acusadora, na minha cabeça ecoa, você não passa de uma farsa. Enquanto tento ser minha intercessora, eu sou minha própria agressora, querendo só voltar pra casa. Isso não passa e eu olho no espelho, vejo como me assemelho ao monstro, e do monstro sou criadora. Minha própria dádiva, dívida, sou cobradora, minha própria usurpadora, sou minha caça e caçadora. Caça e caçadora, dor e curadora, dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora, dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Meu espírito é como um casulo, me transformo deforme e às vezes eu me enclausuro. Voltando mais forte sem medo da luta e da morte, eu enfrento, não fujo. Sou leoa e rujo, sabendo quem eu sou, nunca mais me anulo. Não me deixo levar pelo seu jogo sujo. E tentaram matar a verdade, tentaram matar minha língua, quiseram minha identidade. Eles querem nos morrer da míngua, como árvores nessa cidade. Renascemos mais forte ainda, nossa força, ancestralidade. Não existe queimado que a terra não finda. Sem medo os caminhos eu faço, proteger e guiada nos passos, com coragem enfrento o que for. Não me vence o seu cansaço, se caio eu mesma me refaço. Céu azul eu voo como um condor, amando uma história, meus traços na minha memória me entrelaço, aprendo a lidar comigo com amor. Fortaleza, peito de aço, não sou mais pegar no laço. Hoje eles que são caça, eu sou filha de caçador. Caça e caçadora, dor e curadora, dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora, dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Defendemos la vida, celebramos la existencia. Buscamos ser felices a pesar de los problemas. Porque ante su deseo de matar unimos fuerza. Latinoamérica resiste contra el abuso del sistema. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Somos varios, los que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia. Exigiendo nuestro derecho de existir en la memoria. Escucha este canto que te trae sazón. Liberación es nuestra acción. Latinoamericana hermana, toma acciones para tus demandas. Pues el mañana está en tu vientre y no en las leyes de unas cuantas empresas que no les interesa que niñas mueran por las consecuencias, las falencias del sistema, que con sus químicos nos van a matar. Seguridad alimentaria para asegurar su capital. Canto de amor para la tierra. Unidad entre pueblos rompiendo las fronteras. Canto de amor para la tierra. Unidad de pueblos rompiendo las fronteras. Nuestra diversidad nos hace más cercanos, aunque los conquistadores quisieron hacer olvidarlo. Nuestra cultura siempre la manifestamos, vivimos la alegría a través de nuestro canto. Nuestros andares que convertimos en danzas, dando a la madre tierra nuestras alabanzas. Agradeciendo a los ancestros por sus enseñanzas, rompiendo las fronteras como culturas hermanas. Somos las nietas, la sangre viva inquieta, levantando, construyendo la red, levantando antiguas y nuevas formas de reinventarnos. Que estamos liberando, reclamando la tierra que nos quitaron. Conectando el arte con su poder político, crítico, masivo, utópico. Defendiendo los derechos contra el sistema de despojo. Contra todo retroceso me organizo, me libero y nuevamente me coloco. Aparece, crece desde adentro, te estremece. La memoria contenida en tu ADN. Solo despierta, no vale la pena seguirle el juego al sistema. Hay otras maneras de convivir con el planeta. Ya date cuenta, son nuestras ancestras. Fuentes de respuesta, fuentes de respuesta. Sabiduría insurrecta. Tierra grande, tierra fértil. Había ya la semilla liberada. I'm proud to be Sudamérica Latina, via ya la selva. Si desierto son andina hasta la playa. We are one nation together in front of the power. We want revelation and now it's the hour. Los muertos se levantan, nuestros pueblos ya cantan reclamando justicia por nuestra tierra. Canto de amor para la tierra. Unidad entre pueblos rompiendo las fronteras. Canto de amor para la tierra. Unidad de pueblos rompiendo las fronteras. Eu sou daqui e eu sou de lá. Trago um pedaço em mim, cada lugar. Eu sou daqui, eu sou de lá. Trago um pedaço em mim de cada lugar. Eu sou daqui, eu sou de lá. Tem que ficar ligeira, criada em barraca de feira. E sendo freestyleira chegar. Cadastro e dá um lugar, central nessa bará. O mundo gira e isso é fato. Fazendo uma presa que embarque o patronato. Cantando e puxando um condane, aleco e maipo. Que não são folhas de papel que interessam, e sim as do quintal. E sim andar descalço, poder tocar no mato. Eu faço som porque o som que me faz. Vocês já nasceram vendidos, o som quer filhos e não falsos pais. Cê lembra do país, cê pensa na Amazônia. Essas notícias tão me afundando na insônia. É que são meus parentes, brancos incompetentes. Nunca vão entender que foi invasão e não por permissão. Daria um filme, oh, e dará. Por trás da história, a corrida, só Deus que pode me parar. Daria um filme, oh, e dará. Por trás da história, a corrida, só Deus que pode me parar. Meu filho, Deus tá vendo, ha, ninguém pegou essa visão que desde ninho nós tá recebendo. Então acorda, preto, é hora de acordar. 2020, som e ritmo, é, ha, ninguém vai me parar. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém vai me parar. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém vai nos parar. Não. E tudo aquilo que já foi falado sobre nós, tudo vai mudar. Preparem-se, é hora de acordar. Esses livros estão velhos, sujos, nada a ver com nada. A gente tem tudo a ver com a terra. Ela sobra, ela prospera. Ela não espera. Faremos o possível para mostrar a vocês que somos a natureza pura, o mais simples. É o que interessa. Sempre foi assim. A humanidade burra se deixou levar, mas não entende, não entende. A gente tá aqui pra salvar, pra curar. A gente vai mostrar pra todos vocês. Venham com a gente. Venham com a gente. Salve Tupinambá de Olivença. Um salve a todos os meus parentes. Seremos felizes, leves, livres, soltos, a gente. No. uicocáudio, chamuinqueira e juequé. Ugui mandi uicona, chondaro de grapo cuera. Ned Ludd provavelmente não existiu de fato, foi possivelmente uma criação do inconsciente coletivo, uma inspiração para muitos indivíduos que realizaram pequenas rebeliões contra a mecanização da produção fabril. A locomoção motorizada particular nos aliena da possibilidade de ligação afetiva, racional ou espiritual com outros seres e com o ambiente em que vivemos. Não é exagero afirmar que cada vez mais não somos nós que controlamos as máquinas, mas sim o contrário. O quadro fica mais grave quando consideramos que nenhuma tecnologia é neutra e que bem boa parte delas foi desenvolvida visando a acumulação de capital e o exercício do poder de uns sobre os outros. O automóvel é um bem privado de uso exclusivamente público que transfere da esfera teórica para as ruas os valores estabelecidos pelo poder. Ao longo de um século, ele condicionou nossas vidas e explicou no espaço urbano a disputa pela acumulação de status, dinheiro e poder, e o desperdício de espaço, tempo e combustível. Ele não é o único responsável, mas talvez seja a expressão mais bem acabada destes valores. Ao utilizar transporte coletivo, caminhar e também a pedalar pela cidade, instantaneamente uma nova realidade surgiu aos meus olhos, às vezes mais feia e dura, às vezes mais bonita e humana, mas certamente mais real do que aquela onde vivi em que utilizei o carro para todos os meus deslocamentos. A bicicleta é a antítese mais perfeita ao carro particular. é a melhor forma de utilizar a energia para o transporte individual terrestre. É bastante racional na utilização do espaço, desenvolve velocidades compatíveis com a segurança urbana, promove o bem-estar e permite a integração com a cidade, características diametralmente opostas àquelas oferecidas pelo automóvel. A bicicletada estimula o pensamento autônomo, a crítica livre de amarras, a transformação de indivíduos passíveis em cidadãos ativos, inspirando fenômenos humanos que não se encaixam na lógica da produção, consumo, descarte, que vem causando danos irreparáveis. A liquefação do mundo, uma sociedade de pessoas que curtem coisas, mas não produzem nada, apenas reproduzem o que lhes chega através de melindrosas articulações publicitárias, um fluido repetitivo e entediante constituído pela eterna novidade, pela falta de pensamento crítico, pela dificuldade de ler textos com mais de 3 parágrafos, assistir imagens com mais de 10 minutos ou escutar músicas com mais de 3. Nós, destruidores? E estes automóveis? Perguntamos. Vamos na raiz do assunto. Deste mundo plástico sustentado à base de destruição do mundo natural, da escravidão de tudo que é vivo numa corrida suicida de edificação deste pesadelo vivido por todos e tudo que ilumina esta noite. Pesadelo forçado através de uma maneira de viver em hostilidade, hostilidade com a terra, com todos os animais, entre seres humanos. E como não seria diferente, o luxo e a miséria são antagônicas, desprezam o equilíbrio. A sociedade, que nada mais é que este amontoado humano que formamos, está assentada numa declaração de guerra, pondo a vida de todos e tudo a serviço do funcionamento de um sistema que alimenta o engorde de alguns parasitas que habitam escritórios, gabinetes, templos, telas de TV, ambientes climatizados, legalizados por suas leis, defendidos por sua polícia e seus obedientes cidadãos. Com o espectador, espetacular desenvolvimento, e assim são todas as cidades, com as luzes ofuscantes do capitalismo industrial, atropela cada vez mais vidas, sonhos e ecossistemas. Peça, peça, peça, peça, para produzir mais e mais. Cava todos os leitos do rio, perfurar todos os cantos da terra, derrubar a mata, plantar eucaliptos, pinhos, alimentos envenenados, peça para fazer cimento, hidroelétricas, estádios de futebol, estradas, carros, nosso pesadelo. Não contem com nós. Jamais haverá paz no trânsito, jamais haverá paz nessa maneira de viver. Filhos da rebeldia, irmanados no ódio a este pesadelo. Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Nosotros, los obreros, estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad, será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo ahora mientras hablo con nosotros. Yeah. Every time a new cancer patient is diagnosed, the GNP goes up. If we are to save ourselves, economists must learn to subtract. Yeah. Salve fãs, mais uma vez aí, mais um Publicações Marginais Audiozinho. Nesse programa aí, né, eu comecei aí no início, né, com um trecho aí, mais um trechinho aí do livro Anne Vague, né, Vagina, né, um diário de Anne Vague. Eu tô meio devagar hoje, na verdade eu tô meio... na verdade é isso mesmo, tô meio devagar hoje, tô com o raciocínio bem lento, né? E aí, não sei se eu vou conseguir desenvolver muita ideia aqui hoje, acho que vou ficar mais nas leituras. Vou tentar falar alguma coisinha aqui sobre esses coisinhos aí, mas que rolou aí, né? Aí rolou um trechinho aí do livro, né? É Vagina, Diário de Anne Vague, aí do Walter Alves. Eu li um trecho aí no programa passado e agora eu tô lendo mais um. Provavelmente eu devo ler mais uns trechinhos em outros programas aí. Aí vai vendo, de acordo com cada programa aí, eu vou vendo aí se eu encaixo aí. Eu acho bem massa esse livro, aí eu vou ir lendo uns trechos interessantes aí que eu acho aí, né? É um livro muito massa, né? E aí eu vou lendo alguns trechos aí. E aí depois, aí na sequência, eu li mais um trechinho aí de uma ideia aí que eu tirei de um blog. Eu tava procurando um livro... como é o nome mesmo do livro? Um livro Apocalipse Motorizado, né, de Lund. É um livro sobre a questão do automóvel, né, e tal. E aí eu achei esse blog, né, e aí eu achei esse textinho aí, eu dei uma adaptada, eu modifiquei algumas coisas aí. E o nome do blog é Apocalipse Motorizado também, né. E aí ele fala sobre esse livro, fala sobre um documentário que é a Sociedade do Automóvel, né? Que eu vou comentar aqui um pouquinho rapidamente sobre ele. Mas antes aí, eu dou Apocalipse Motorizado. É um livro aí que eu pretendo ler. Eu fiquei sabendo dele em alguma coisa que eu li anterior num programa passado e fala sobre ele, ou alguma coisa que eu tava lendo aí. Eu não sei, foi algo assim, foi recente. E aí eu achei interessante. E aí eu pretendo ler ele. Não é muito grande. E não lembro agora quantas páginas, eu devo ler em um outro programa aí. Não todo, né? Eu devo fazer um resumo dele, né? Livro é uma coisa muito grande, não tem imagens, né? E tal. E aí, né? É muito texto, né? E aí eu vou fazer um resumo aí, né? E tal. Mas devo ler agora, que eu tô lendo um outro livro aí dos punks na Venezuela, né? Que eu até comentei no programa passado, eu acho. E aí eu tô também devo pretendo lançar um resumo dele aqui também. E comentar alguma coisa do que eu achei, né? E aí, esse Apocalipse Motorizado deve ser mais pra frente aí, né? Eu vou ler. Aí eu tô lendo devagar, porque eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Vários zines, livros, aí eu leio um pouquinho de cada, aí pulo. Aí às vezes eu não tô afim de ler aquele, tô no outra vibe, aí eu pulo pra outra leitura. Eu não fico lendo muita coisa no mesmo assunto na sequência, não, né? Tanto que aí eu até fiquei meio aqui de... sem o que falar, né? Tipo assim, que eu queria falar sobre essa questão do automóvel, né? E aí eu queria que fosse um pouco o tema desse programa, né? Mas aí eu agora, acabou que pensei no assunto, e aí chegou na hora aqui de fazer o programa, eu fiquei meio, sei lá, deu uma bad, alguma coisa assim, né? E aí fiquei meio sem assunto. Mas é um assunto que volta e meia eu vou estar falando aí em vários programas também, né? Já li aí uns zines aí que tem uns temas sobre, né? A questão da bicicleta, que está associado, né? Uma crítica à questão do automóvel, da forma como ele está aí. Não é uma questão de ser anti-automóvel, né? É ser uma crítica ao automóvel, da forma como está aí, como ele é utilizado, né? E aí eu, né, já indo direto ao ponto aí, né? Aí eu peguei um textinho aí também do Zine Ocupa DY Pé de Cabra. É um zine também que eu pretendo ler mais pra frente, em algum programa aí, talvez no próximo ou não sei, vou ver ainda. É um zine bem massa, é um zine de questões de ocupa, né, e várias outras coisas aí. Aí eu faz muito tempo que eu li ele, mas ele é bem massa. E aí eu não sei, eu não vou falar muito sobre ele aqui agora, porque eu não lembro muito o que tem, qual o conteúdo dele. Vou dar uma passada de olho e ver se é interessante pra ler no próximo programa, mas eu acho que é assim, né? E aí eu tirei esse textinho aí, porque eu li aí o anterior aí, né, que é dele aí, a introdução, né, do Zine, né, também que tem uma crítica aí ao automóvel aí, né, e tal. E aí só pra dar mais uma incrementada aí, como eu falei, tô meio devagar dos raciocínios aqui, e aí eu falei, pra não deixar passar batido, vou lançar alguma coisa aí de leitura mesmo, né, pra mim não ficar É, assim, que na verdade se eu não falasse nada, eu ia ficar só na leitura, né? Mas aí eu falei, eu vou falar alguma coisa, né? Tô falando já, né? Já tô até enrolando, na verdade. E aí, né, eu acabei descobrindo através dessas pesquisas aí do livro Apocalipse Motorizado, achei esse blog, né? Que eu li o textinho no início, na primeira parte. E depois eu achei esse documentário que tá lá no blog lá, né? É um documentário do início dos anos 2000 e tá na divulgação aí do programa, eu não lembro a data, deixa eu ver se eu lembro a data aqui agora. 2005. Ah, é, tive que ler aqui, que eu já tinha me esquecido. Eu já assisti ele várias vezes, né? E para ver se eu captava alguma coisa assim para poder desenvolver uma ideia melhor, mas ele não é muito complexo não, ele é mais de estatísticas, tem algumas críticas, mas é assim, entrevistas de pessoas que dirigem e pessoas que dirigem e não dirigem, pessoas que andam de bicicleta, pessoas que têm carro e têm bicicleta, e aí vai mostrando as contradições e as críticas de algumas pessoas, né, sobre o consumismo, da questão do automóvel, que é um bagulho de mais de autoimagem do que de utilitário mesmo, né, e aí é focado ali em São Paulo, né, nessa época aí, né. E aí tem umas estatísticas bem, bem bizarras, né? Sobre a questão ali, né? Da quantidade de automóveis para a quantidade de pessoas e tal. E aí, tipo, chega num bagulho lá e, tipo assim, fala que tem tantos carros em São Paulo que todos os carros... Não tem vias suficientes para todos os carros saírem ao mesmo tempo em São Paulo, né? É, mais de 5 milhões de automóveis. Nessa época aí, imagina. Por quê? Porque eu vi por coincidência, eu tava ouvindo vendo um outro documentário sobre alguma coisa da década de 70, que também fala sobre, não é especificamente sobre automóveis, mas mostra uma propaganda, né? Acho que era um documentário sobre música black, mas aí mostra uma propaganda de automóvel da década de 70, falando do progresso, do que seriam os automóveis, como aí mostra as estatísticas também e tal, mas é todo um bagulho positivo, assim, né? E aí esse documentário em 2005 já o bagulho, tipo, multiplicou a questão do automóvel. Ah, tá, era uma propaganda sobre o metrô, falando da construção do metrô, que ia mudar a vida de São Paulo, que não sei o que lá, tal, tal, tal. E aí faz uma crítica lá e uma questão positiva lá, algo assim, né? Não me lembro exatamente, sobre a questão do automóvel, né? Que o metrô ia mudar isso, não. Só que, né, aí nesse documentário aí vai falar, não fala sobre essa propaganda, né? Eu acho, né? Não me lembro, né? Não sei se eu tô misturando as coisas aqui. Mas, aí vai falar sobre a multiplicação, né? Dessa década, dessa época aí, do início do século, que eram, sei lá, não sei quantos mil automóveis para hoje, que para 2005, que eram não sei quantos milhões, né? Imagina hoje em 2025, né? 20 anos depois, já deve ser quantos, já deve estar chegando aí, já deve ter mais carro do que gente, né? Lá fala de bagulho de uma pessoa e meia para cada carro, né? Tipo assim, o São Paulo tem uma das piores estatísticas de ocupação de carro. Para cada carro existente tem uma e meia pessoa, né? Tipo assim, tipo, tem uma pessoa por carro, alguma coisa assim, né? É uma e meia, assim, né? No cálculo lá, né? 1,5, 1,7, alguma coisa assim. Nem duas pessoas, né? Por automóvel. Então, se tem 10 milhões de automóveis, é uma pessoa para cada automóvel, a estatística, mais ou menos, assim, né? É isso aí, aí chega um bagulho bizarro, né? E assim, tipo, você pensar assim, uma condução de um ônibus que cabe 40 pessoas sentadas. E aí, em vez de ter 40 pessoas sentadas num ônibus, olha o tamanho que o ônibus é uma coisa grande, né? Ocupa um espaço razoável, mas 40 pessoas ali dentro, sentadas confortavelmente, e 40 carros, o espaço que 40 carros ocupam. É muito bizarro, né? E aí o cara fala lá sobre bagulho, se fizesse uma lei, se o cara falasse assim, se eu fosse o imperador, o governador, o presidente, ou qualquer porra, fizesse uma lei que proibisse os carros e criasse o melhor transporte público do mundo, perfeito, e as pessoas me mataria, né? Me jogaria na guilhotina e tal, porque elas querem o carro, elas não querem qualidade de vida. Aí o cara vai falando lá sobre várias coisas, fala assim, as pessoas querem... quando as pessoas têm problema, tá com problema no transporte público, o que as pessoas fazem? Compram um carro. Tá com problema na saúde, o que as pessoas fazem? Pagam um bagulho particular. Tá com problema na educação, o que as pessoas fazem? Paga uma escola particular. E assim vai, as pessoas, em vez de resolver os problemas, vai comprando o que pode com o dinheiro. Quem pode, né? Quem não pode fica com o bagulho ruim mesmo, né? Que é a grande maioria, né? Mas em vez de as pessoas lutarem pelas melhorias, não, elas ficam comprando coisas para resolver, para supostamente resolver o problema dela. Só que o bagulho só multiplica o problema, né? Que é o caso aí dos carros aí, né? Nesse documentário que está mostrando, os trânsitos, né? E como é, os engarrafamentos e tal. E esse documentário é bem legalzinho, é bem simples. Não tem não tem muita narrativa, né? Assim, de alguém narrando. É mais as falas das pessoas mesmas, né? Como eu falei, que dirigem, que não dirigem, que andam, que tem pessoas que dão preferência para andar de bicicleta, e aí vai mostrando para colocar em conflito, né? Mas aí sempre vai aparecendo algumas coisas escritas na tela, assim, sobre estatísticas e tal, tal, tal. Fala sobre algumas leis que não funcionam, né? Tipo assim, do desrespeito do motorista ao pedestre, né? Que o pedestre é a prioridade nas ruas, né? Não é os carros, né? Só que os carros tomaram conta de tudo, né? E aí existem leis, né, para dar prioridade pro pedestre, mas nada disso funciona, né? Tipo assim, os carros vai mostrando assim as pessoas tentando atravessar a rua e os carros quase atropelando elas, né? Fora que fala lá, né, que acontece muitos atropelamentos desse tipo, né? E a prioridade é o pedestre. E aí fala lá, desde que a lei lá, uma lei lá tal foi criada, nenhum motorista de carro foi multado até aquele momento, né? E tal, e aí vai falando sobre várias coisas assim, né? É bem interessante e tal. E aí era mais, eu não sei, eu tô sem muita ideia, como eu falei, era mais isso que eu queria falar sobre o documentário, fazer uns questionamentozinhos aí e lançar aí, né, os textinhos aí, né, cara. E aí eu vou, se eu pensar mais alguma coisa aqui, né, eu vou botar mais uns sons aí, eu vou voltar com a leitura aí do Zine aí, né, que esses... Ah, eu já ia esquecendo, né, comentáriozinho, tô falando que eu tô... Quase que não ia sair esse programa aí, né, do jeito que eu tô aqui devagar aqui, né, aí o Zine aí que eu escolhi pra ler nesse programa é o Zine Subúrbio pra Subúrbio, que é o Zine feito pelo Thiago Coria, lá de Manaus, né, que não está mais em Manaus atualmente, né, já falei em alguns programas anteriores, não vou entrar muito nesses detalhes mais, porque eu já falei em programas anteriores, tem vários, eu já li vários material aí de Manaus aí, né, do Thiago e de Cris, talvez, não sei, de outras pessoas não, acho que só deles. E aí eu já comentei bastante aí como eu conheci, eu, né, tive contato com esse, pessoalmente eu só conheci o Thiago até agora, né. Cris é do Acre, né, eu sempre falo que ela é de Manaus, é porque nessa época que eu peguei os zines, era... morava lá em Manaus, né? E aí eu sempre falo Cris de Manaus, mas ela é do Acre. E aí atualmente ela mora no Acre. Aí eu já li uns zines delas aí, nesses programas anteriores. Aí nesse programa aí eu vou ler o Subúrbio pra Subúrbio, né? Que também era um projeto sonoro deles. Que é o Sub por Sub, o Subúrbio pra Subúrbio. Talvez fale alguma coisa aí no zine. E aí esse zine aí. Aí o zine tem algumas entrevistas, tem release, tem... Cine Report aí, Maranhão, acho, e tal, é um zine bem massa. Não lembro agora quantas páginas, mas na hora da leitura aí eu falo. E aí eu vou botar mais uns sons aí, e daqui a pouco eu tô de volta. Se eu tiver mais alguma consideração, lembrar de alguma coisa, fluir aí as ideias, né, sobre a questão dos automóveis, talvez dentro do texto, não sei, tem alguma coisa falando sobre aí dentro do zine, né. Não sei, não planejei muito nada aí, eu só escolhi as coisas aleatoriamente, foi surgindo e eu fui escolhendo para lançar aqui, né? E aí o zine também, né? É um zine que eu acho meio massa, né? De umas épocas bem massa de correspondência, assim, que eu tinha com o pessoal aí. E aí é isso, daqui a pouco eu tô de volta. We'll be right back. Subúrbio pra subúrbio, movimentando o caos hardcore, submundo, anti-skin. Foda-se o Brasil, pátria da fome, hardcore. Então, aí esse zine, esse aí é alguns dos escritos que tá na capa, né? Esse zine aí é o Subúrbio pra Subúrbio, né? Não tem numeração, eu acredito, não sei se tem mais nenhum além desse, né? Eu só tenho esse número, né? Eu tenho outros zines, né? Do Thiago, lá de Manaus e tal, do pessoal. É, mas não tenho... Né? Não, todos os... Só tem um zine que, dos que eu já li nos programas anteriores que tem, assim, nome repetido. Normalmente, cada zine tem seu nome, né? Eu acho legal. Eu também sempre gostei de fazer assim, dessa forma, né? Cada zine tem sua própria história e bota seu, tem seu próprio nome. Ou, às vezes... Nem nome tem, né? Às vezes, tipo assim, eu já fiz zine que não tem um nome, tem uns escritos na capa e aí dali eu acabava tirando um título ali, não era bem um nome do zine, ficava como um título ali só pra, né, poder falar sobre, o zine que é o nome, não era o nome, zine tal, tá ligado? Tipo, mas é tipo, rola aí disso, né? Às vezes só umas imagens na capa também e aí... Só pra quando você quer falar sobre, né, acaba tendo um nome, mas não é necessariamente preciso ter um nome, né? Mas por essa questão de organização, né, sei lá, de, não sei, pra falar sobre, né, mas aí vamos continuar aqui ao zine. Sim, esse zine é um pouquinho grande, tem 18 páginas, né, então tem bastante escrito, tem bastante fotos e, talvez demore um pouquinho, né, não vou ficar me enrolando muito em divagações sobre detalhes, né. Que eu acho importante também, né? Bom para entender o contexto das coisas, né? Mas senão vai longe, né? Não que não já esteja acostumado, né? Não esteja acostumado. Né? Vários programas aí foram longos aí. Então, aí a capa desse zine tem mais. Tem uma foto ali do rosto ali do Thiago ali com um escrito hardcore na boca dele, tampando ali um recorte, uma colagem em cima da boca. Só os olhos dele, o nariz, só o rosto dele ali. Dá pra ver um pedaço ali do bracelete de. Uma coleira de spike, na verdade, no pescoço ali, um pedaço do jaco ali, um fundo preto ali, acho que uma estampa ali na camisa, alguma coisa com. Acabe com o nazismo, eu acho que é isso ali. Parece ter um punk ali com. Um cabelo espetado ali, né? Dá pra ver um pedaço do jaco, como falei. Só a testa dele ali, o movimentando radical, o hardcore tá em cima da testa, assim, e o subúrbio pra subúrbio em cima da capa. E aí é todo feito coladinho de recortes, né? De letras, né? que é, já li vários zines assim, outros programas aí, né, já comentei bastante sobre isso, que é muito comum, né, as galera pegar, recortar letrinhas de revistas, jornais e ir montando as palavras, né, ou palavra, ou um texto, cortando palavra por palavra e montando o texto, né? É um bagulho bem dadaísta, né? Mas muitas vezes aleatório, né? Sem sentido, né? Assim, um sentido óbvio, né? É, mas aqui no caso tem, né? A montagem com sentido, né? Aí o subúrbio para subúrbio, cada letrinha coladinha ali, movimentando o caos radical também, letra por letra. Depois submundo, aí no submundo já é o sub e o mundo, né? Dois recortes separados. Aí depois ali antiquinho, no lado direito, o hardcore, aí mais um recorte da colagem ali, Foda-se Brasil, Pátria da Fone, aí a foto ali no meio ali, né, e esse escrito um pouco em cima da foto, e aí embaixo da foto tem, direto da periferia de Manaus, vem apresentar essa produção de vigor contracultural, botando em prática, sem papas nas línguas, a concepção punk hardcore antiestético, expondo a real da realidade, escancarando na tora nossas escritas com um coquetel molotov. Somos a resistência punks. E aí esse escrito primeiro, e embaixo somos a resistência punks, bem grande assim, né? Também colado ali de recorte. E segunda página, né? Essa ali foi a capa, agora é a segunda página. A segunda página começa ali com uma foto da Cris e do Thiago ali, né? Eu acho que é o Thiago, né? Acho que sim, né? Porque tá meio obscuro o rosto dele ali, né? Mas eu acredito que sim, que nos vinhos deles dessa época aí eram bastante fotos deles, né? Ali é punks resistindo o hoje sempre, em cima assim das fotos. Aí tem uma foto ali com só um pedaço do rosto da Cris ali, com a tarjinha preta nos olhos, e dá pra ver ali uns rebites ali do Jaco ali, né? Bastante, na verdade, bastante rebites ali nas golas do Jaco. Uma coleira ali no pescoço, um cordão, não sei, bem apertadinho ali no pescoço, e talvez ali uma textura, acho que só rebite, né? Parece uma textura de oncinha, mas não é só rebite mesmo ali, e um pedaço da gola da camisa, só o do peito pra cima ali, e o rosto dela da testa pra baixo ali, só um pedaço do rosto mesmo. E ali do lado ali, que eu acredito ser o Thiago, né? Com o cabelo preto ali, né? O rosto dele tá meio manchado ali, umas manchas pretas. Parece que ele tá colocando alguma coisa na boca, não sei se é uma faca. Ele tá com as duas mãos perto do rosto e alguma coisa ali perto da boca ali, né? E aí dá pra ver ali um colete preto ali, com vários patches, e uma camiseta branca ali também, com uma estampa ali de dois punks ali, eu acho, uma escrita ali. Não dá pra identificar o que tá escrito. E aí embaixo vem o escrito, né? Todo de colagem de tirinhas brancas com letras pretas no fundo do zinho. Todo esse zinho é de fundo preto, né? Mas todas as páginas. E aí vai modificar de conteúdo para conteúdo algumas formas da colagem, né, e tal. Mas nessa aqui é tudo de tirinhas. É... Nas noites, assim que tenho oportunidade de fazer minhas produções, que estamos constantemente evoluindo e resistindo, e sempre presente nos momentos turbulentos dessa vida, e juntos firmando algo sério a ser exaltado contra a cultura punk, tentando se articular no intervalo de toda hora, nossa atenção maior e muita responsa e muita correria que iremos enfrentar daqui para frente, diante de várias circunstâncias, e que vamos aprendendo, e o tempo não para de mostrar os obstáculos dessa subvida corrosiva, deixando nossas carcaças cansadas dos últimos rolês que demos por outras realidades, que pudemos esbarrar de perto situações que ficarão marcadas na memória das amizades sinceras que fizemos, dos convívios caóticos de lugares diferentes, noites sem dormir, cabreiros do inesperado acontecer nas madrugadas violentas das quebradas, não esquecendo dos loucos que trombamos e os mangueiros pelas casas em busca de uma broca para matar a fome, as tretas com os pseudos que não podíamos evitar, pretensiosos também, várias comédias que por verdade mostraram suas caras falsas, que muitos se autoafirmaram e não resistiram. Outros altos e baixos, como não pode deixar de rolar em um rolê não humanos, mas a pior viagem a de barco que temos de ficar 5 dias vendo o rio e as florestas e as botas e os botas de palavras do lado do barco acampando no tédio. Só que rola os privilégios de sacar a Amazônia dentro dela e sua bela mancha verde. Nessas últimas vindas para Manaus, quase o barco vira, pois batemos em duas pedras cabulosas no Rio Negro. Na maior escuridão, não vimos nada pela frente, só a imensidão da água e o desespero dos tripulantes. Fiquei sabendo que assim que atracamos no porto de Manaus, um barco vinha bem atrás e afundou geral, na podre que tinha batido nosso barco, manos, na pedra que tinha batido nosso barco, manos, a gente ficou nervoso por ter escapado dessa vez. Vai ser dureza para sair daqui agora com o medo de afundar com a gente dentro. A cena aqui em Manaus, há muito tempo não rola algo de novo, sempre as mesmas caras, uma realidade morgada, que não acontece muita coisa ou algo que podemos glorificar. Lembrando que não representamos cena ou um núcleo, mas somos indivíduos resistentes e fortes para o que der e vier. Tamo na correria para deslocar um barraco para nosso sucesso, sossego diário de trampo e satisfazer um pouco o cotidiano, vendo os filmes, tomando umas de boa, escutando nossas velharias de demo tapes na rodinha precária com a carreira abafada, lendo e relendo material punk que acho muito importante, nossa máquina de escrever que substitui o computador e dinheiro. Estamos pensando em articular um gig punk para, com os manos firmeza, sacarem nossa realidade, fazer uma estrutura para os punks não ficarem na rua, na tora, não querendo forçar ninguém, como verdadeiros, verdades absolutas, cobranças mesquinharinhas, pressionando o indivíduo a forçar algo que não quer fazer, sendo que não venham com mexericos ou fazer briga para atrapalhar o convívio punk para punk. Queremos fazer um encontro que podemos fazer um rango de boa, trocar umas ideias, polgar com estiga e confraternizar nossas carcaças com uma bela cachaça e uns rolês batendo os rebites enferrujados para funcionar e tal. Futuramente pensamos nisso, claro que não podemos afirmar que vai rolar, é só uma ideia que pode tornar real. Aqui está em suas mãos o novo zine sub para sub, tendo um certo período para fazê-lo, nos dependendo muito do nosso tempo, que é muito pouco. Na humildade vai surgindo nossas ideias e com pouca grana jogando críticas ou deixando de falar por trás para falar na cara, achamos mais coerente isso. Segue um alô para o pessoal de Belém, Matheus, Valéria, Mili, Salsicha. E um salve para o pessoal do Maranhão, Rato, Eric, Boca de Rato, Caio, Filhote de Eric. Não esquecendo da mãe do Boca, que liberou o barraco pra gente, muito firmeza a mulher. E o pai do Rato, pelo buraco que ele também cedeu pra gente cair, valeu mesmo. Um salve também para o cabra moleque doido que pagou um rango pra gente e uns goró. Valeu, tiozinho. E aí embaixo desse texto aí, né? Acabou o texto, foi em duas páginas o texto. Tava meio complicadinho assim, apesar da qualidade do zine tá boa, né? É uma escrita tipo uma escrita manual, mas parece ser se for manual, é uma letrinha muito bem feita, né? É uma escrita bem feita assim, mas tipo uma escrita manual. Só que tem algumas partes que tá falhada e bastante, né? Tipo assim, não sei se seria a palavra essa, erros, né, de português, né? Mas algo assim, né? Se escreve do jeito que fala, né? E aí fica meio, às vezes, quando falha, e ali, aí fica meio difícil de decifrar, né? porque tá escrito diferente, né, da escrita padrão, né, oficial, né, não é que tá errado, né, é escrevendo como se fala, né, eu acho que é válido, né, mas só que às vezes confunde, né, um pouco assim, quando, né, você não tá, tipo, tem que parar, pensar, ler ali, reler e tentar enquadrar no contexto, sendo que é uma escrita também, né, que a pessoa escreve meio que do jeito que vai vindo na cabeça, né, sem muito... se preocupar com pontos e vírgulas ou essas coisas, né, de gramática, né? E aí vai meio que um assunto se sobrepondo ao outro, ou dando continuidade ou não, né? Fica meio poético também, eu acho, assim, né? Uma coisa de escrita assim meio corrida, né? Também direta, sem pontos, assim, né? Ou com alguns pontos, mas... de uma forma diferente, né? Eu acho legal. É bem, bem espontâneo, né? Tipo, como se fosse falando mesmo, e aí vai falando e vai jogando ali, né? Sem negócio de letra maiúscula para começar, com letras minúsculas e tal, esse tipo assim. E aí depois terminou aí o texto aí, né? Essa aí na terceira página tem uma foto ali, né? De dois punks ali, sentado ali, né? Um ali, o primeiro é o Thiago, né? Com o cabelinho ali meio curtinho ali, né? E tá meio sorrindo ali, com os olhos meio fechados ali. E de colete preto ali. Só dá pra ver ali aquelas listas brancas assim que o pessoal pinta em volta, né, do contorno, nas bordas do colete, né? Então dá pra ver uma estampa ali. E os braços dele ali, ele tá com alguma coisa na mão ali. Parece que ele tá apertando um baseado, ou de chavando ali, né? Alguma coisa assim. E aí o outro punk ali, que eu acredito que seja alguém lá do Maranhão, não sei se o Eric ou alguém dessas galera aí que ele falou antes aí, né, ali com um zine ali na mão, um panfleto, alguma coisa assim ali, né, sentado ali, olhando ali, tá de touca preta, camiseta preta ali, com uma bolsa ali no colo ali, porque tá com a calça da bolsa ali atravessando ali o corpo dele ali, né, e aí tá no colo ali, sentado ali, né, com o papel ali na mão ali, né, lendo ali, como se estivesse lendo ali, tá bem concentrado ali, né, pra ver uns dois braceletes ali no braço ali, esquerdo e direito, e tá, parece que tá de roupa toda preta, né, porque tá o fundo preto e tá tudo se misturando, não dá pra ver nada, dá pra ver só que ali tá de camiseta preta. Né? Deve ver que tem umas tatuagens também no braço ali, bem de leve, assim, umas tatuagens já meio apagada que parece, né? E quarta página é XM Report da Ilha do Lixo, por Boca Aberta e Eric Pancada Core. A cena aqui, antes de ler, calma aí, deixa eu ver aqui, tem uma imagem, né? Tem umas imagens ali, deixa eu ver essa XM Report aí. É só essa página mesmo, é só a página 4. Ela tá aí com a folha na horizontal, né? Tem várias páginas do zine. O zine é um zine tamanho A4, né? Mas ele tem várias páginas na vertical e várias páginas na horizontal, né? Aí às vezes tem que ficar girando o zine, né, pra ler, né? E aí tem uma foto ali do lado direito ali, né? Metade do texto, assim, no lado esquerdo da página e no lado direito... umas fotos, né? Tem uma foto ali de um punk ali, parece ser o Thiago também, né? Com uma garrafa ali de 2 litros ali na boca ali, levantada pro alto ali, bebendo, parece, uma bebida dessas preparadas, né? Que vai variar de nome de lugar para lugar, né? Aqui mesmo, por aqui, tem vários nomes em vários lugares diferentes, de que eu lembro agora é Tomba, e tem outros, né? Só mistura cachaça com alguma coisa, né? Com refrigerante... ou alguma outra coisa, suquinho, refresco, fruta, eu gosto de fazer com fruta, né, já é descrescento a cachaça misturar ainda com esses bagulho químico aí, né, química pura, aí fode tudo, né, sempre gostei mais de fazer com frutas, né. E aí tá ali com a tarja preta nos olhos, cabelo também curtinho ali, meio que descolorido, né, uma barbichinha ali para crescer ali, uma coleira de spike no pescoço, tá escrito ali do lado da foto ali 2005, né, parece ser uma foto velha, né, porque esse zine aí deve ser de 2010, 2011, 2012, não sei, não tem a data, mas eu acredito que seja por essas épocas aí, entre 2010 e 2012 ou 13, né. E aí tá uma camiseta cinza ali, um braço, né, como falei, levantado, só dá pra ver do ombro pra cima, nessa foto. E aí embaixo tem mais duas fotos ali. Tem uma primeira foto ali do lado direito, tem dois punks ali. Uma foto, tipo assim, é uma foto, é uma xerox de uma foto já surradona, né? Que colaram ali, já devia ser surrada de velha ali, né? Recortou de algum outro zine, de algum outro lugar ali. Parece ser o Thiago e mais um outro punk ali. Aí só dá pra ver o cabelinho espetado do Thiago ali, né? Um mais ou menos um colete, o outro punk ali também, tá com o manchado ali em cima dele ali, né? E aí, não sei mais muito detalhe. No lado esquerdo ali tem dois punks de costa ali. É um de jaco preto, escrito punk em cima, um símbolo aqui, símbolo nuclear, né? Que o pessoal usa em referência ao bagulho nuclear. E escrito uma coisa embaixo ali, uma camisa, dá pra ver saindo uma, por baixo do jaco uma camiseta branca. Esse jaco parece não ter rebite, parece ser tudo preto, só com essa escrita nas costas e o símbolo, né? Aí dá pra ver um cintozinho de rebite ali, passando por debaixo da camisa, e tem uns, e aí uma calça preta com uns pets ali, só que tá, estão de costas, né? E aí o pet tá na frente, dá pra ver uns pedacinhos dos pets. O outro também ali, com um colete ali, parece rebitado, todo rebitado de costas, não dá pra ver, tá meio manchado em cima das costas do... do colete, aí não dá pra ver se tem alguma imagem. E aí dá pra ver ali uma corrente de moto ali, um cinto com aquelas cápsulas, né, de bala assim, né, e umas argolinhas ali, uma calça preta também. E aí não dá pra ver a cabeça dos dois. Os dois estão com a cabeça baixa ali, né, tipo encostado no muro, não dá pra ver direito a cabeça deles. E aí vamos aos inscritos, né, ou na verdade o XN Report. Esse é XN Report da Ilha do Lixo. A cena aqui na ilha era alastrada de anarcos ditos punks, mas já havia quem se assumia tendo a identificação com a real postura da subcultura punk hardcore. Com o passar do tempo, as coisas foram se firmando no seu devido lugar, isso por causa das informações que foram chegando de forma bem própria. Daí as máscaras caíram uma após a outra e as fuleiragens foram expostas. Com mais informação, aqueles que se identificavam com a real postura punk se tornaram seres ansiosos subculturalmente, assim agilizando o coletivo denominado coletivo Punks Caveira, buscando mais informações sobre o punk e sua expressão. Hoje se fortalece cada vez mais de forma repugnante entre becos e periferias, demonstrando a podre decadência e toda a insatisfação suburbana aos reais punks hardcore hoje. E a força maior e verdadeira expressão punk na ilha. Hoje se mantém ativos 5 punk hardcore firmes e ativos produzindo materiais em formato de zines, cartazes, riscos pelas ruas, grupos sonoros e expressões visuais e fazendo muita raiva para metade da população nativa. Agora esses punks estão nos corres para agilizar uma casa que possam ficar de boa para trocar ideias, bilitar e até mesmo rolar gigs e melhor, onde possamos dormir sossegado e bêbados. Além deste corre, tem os rolês odiosamente hardcore pelos becos e ruas centrais e do subúrbio da ilha do hoje do subúrbio da ilha do bicho, onde nas madrugadas as palavras ficam engolidas e a linguagem às vezes é compreendida como socos e correntes. Isso porque na ilha o punk foi muito banalizado por gerações anteriores, por conta disso ficou alguns filhotes para encher o saco e alguns integralistas, que nunca mais vimos depois de um sacode que demos. Dentro dessa conturbação que se encontra nos rolês, encontramos espaços para expressar a fúria subcultura punk hardcore da ilha, fora de principais de princípios limitados. Agimos no instinto hardcore arriscadamente contra toda forma de deturpação ou fascismo. Punk hardcore é a força maior e a verdadeira expressão do punk. Quinta página é indivíduos em movimentação. Tem umas fotos ali, umas imagens de fundo, né? Parecem ser... Essa página também está na horizontal, né? Ali parece ser não sei se seria foto de um giga ou um rolê de um point, né? Bastante punks ali de fundo ali. E as colagens do texto por cima, né? Aí no lado direito dá pra ver alguns punks ali, ó. Dá pra ver, tá escrito os nomes ali, em alguns ali, né? Ali tem a Cris de costa ali, tá escrito Cris. Ali de frente o Thiago, escrito Thiago. E Boca ali, escrito Boca ali, né? De frente ali. Aí tem mais dois punks ali, ou três ali, por baixo dos escritos ali, não dá pra sacar. Dá pra ver uns rebites ali, uns jacos, coletes, né? Uns braços, cabeças, mas não dá pra identificar nada. Ali no Acris ali de costa ali, dá pra ver que tem um patch ali de um punk ali, com o cabelo espetado. Eu acho que é um patch antifascista, ou uma coisa assim, que eu me lembro, pelo menos por essa imagem desse punk, me lembra alguma coisa assim. Tem um símbolo hardcore na camisa do punk, aí dá pra ver uns rebites ali no jaco dela, o cabelo dela ali, não dá pra ver o rosto dela, o cabelo tá, ela tá de costa, né? E aí ela tá de colete e uma camisa de manga comprida por baixo do colete, é o que parece, né? A imagem tá meio... quando a impressão sai toda riscadinha, né? Assim, aí tá meio distorcida um pouco. E aí dá pra ver vários rebites ali no colete e aí uns cinco rebites ali também, ali na cintura ali. Dá pra ver da cintura pra cima eles todos ali. Ali de frente o Thiago com uma tarjinha preta nos olhos, cabelinho espetado, bem baixinho, bem curtinho, né? Uma coleira ali, tipo de spike no pescoço, tá sem camisa, com colete por cima, né? Assim, sem camisa, por debaixo do colete, que eu quis dizer, né? Embolei tudo aqui as falas. um colete ali, ele não tá usando camisa nenhuma por baixo, né? E aí tem uns braceletes, tá com um braço em cima do ombro ali da Cris ali, tem uns braceletes de spikes ali, tá escrito, tem uns rebites escrito ali, ante alguma coisa ali que não dá pra ver, né? Embaixo no colete, dá pra ver uns cintos de rebite ali na cintura também ali. Barriguinha de fora, e aí atrás dele tem o Boca ali, né? Com uma tarja preta também nos olhos, tá, onde tá de faixinha, não dá pra ver o cabelo, porque tá o fundo preto, o cabelo dele tá se misturando com o fundo preto. E aí tem uma coleira também de spikes ali, um jaco todo arrebitado. Só que aí o Thiago tá trampando ele ali, não dá pra ver detalhes do jaco dele ali. Vou ver as golas arrebitadas ali, né? Uma camiseta preta e sem mais muitos detalhes. Aí bem em cima, no topo da página, tem um carequinha ali com um cortado, né? Com aquele círculo cortado. Uma cabecinha de um careca ali, narigudo ali, né? Com uma carinha de raivoso, né? Aí escrito ali do lado, lixo HC. Que mais tem? Resista no punks a cada dia. Punks hoje, punks sempre. E acho que não tem mais nada além do escrito agora. Vamos ao escrito. Indivíduos em movimentação. Punks hardcore é o que somos. Viramos as costas para atitudes e pensamentos precipitados. E nem deixamos passar qualquer mediação despercebida. Não aceitamos volta de indivíduos mortos, pois eles mesmos cavaram as próprias covas. As máscaras falsárias estão aparecendo pouco a pouco. E o cemitério dos comédias estão se acumulando. Com o passar do tempo, ficamos mais restritos com uma distância coerente e significativa. Para vocês que falam que estamos mortos, só lamento, o hardcore está com força mais que nunca. E com total desesperança para sua esperança de merda. Desaparecerão pseudos distintos hardcores. Não apaziguamos com anarcos e nem com os malditos carecas de merda. Realidade punk, dor, decepção e negação. Quebra de valores, sofrimento, ruptura, desgosto, fúria, hate, bebedeiras, agonia, miséria, subúrbio. Desgraça, violência, restrição, movimentação, produção. Indumentária, rolê, madrugada, desespero. Por Thiago Sub, punk do subúrbio. Foto no Ponte de São Luís, a moçada punk hardcore. Buenos dias, Costa Rica. Não se complique, viva feliz. Sim, queridos amigos e amigas, como puedo yo no complicarme? Yeah! página 6 e 7. Essa página é... Essas duas páginas são Nilismo, Conceito e Sua Evolução. É um recorte, né, de uma matéria, alguma revista, jornal ou até de um livro, né? São três colunas em cada página ali, né? Com os escritos só, tá com a qualidade razoável, fundo preto ali, né? E aí na última página tem, na segunda página do texto, quer dizer, tem uma imagenzinha ali que não dá para identificar o que, que é, do próprio recorte, né? Ali alguma coisa ali tá escrito ali, umas letrinhas bem pequenas do lado da imagem, mas não dá para ler o que, que é, não. E então vamos lá esse escrito aí. Vamos ver se tá bom para ler. Parece que tá bom. É, Nilismo, o conceito e a sua evolução. De nihil, nada. Termo que indica um pensamento ou também uma condição geral da cultura e da existência, em que se negam os seus valores e se afirma ao contrário, o nada como a única realidade. O termo foi introduzido na terminologia filosófica na Alemanha nos últimos anos do século XVIII, no contexto dos debates acerca dos sucessos idealistas do kantismo. Assim, F.H. Jacob, provavelmente o primeiro a usar a palavra com significado filosófico precisa, fala em nilismo numa carta de Fichte para indicar o caráter do idealismo como negação de Deus e absolutização do mundo. Num sentido análogo, encontramos o termo nilismo em Baader, enquanto traços explicitamente nilistas deste teor podem ser encontrados em autores sensíveis aos aspectos mais claramente idealistas do romantismo, como E.T.A. Hoffmann, H. von Kleist e principalmente Jean Paul, cujo discurso do Cristo Morto, 1797, foi indicado como uma alegoria do nilismo. A popularidade do termo nilismo, que encontramos durante a primeira metade do século XIX, usado às vezes pelos filósofos com significações não tematicamente precisadas, por exemplo, Hegel fala em nilismo lógico para indicar o caráter dialético da lógica. Se inicia na Rússia dos anos 60, quando a opinião conservadora e moderada taxa de nilistas os que rejeitam a ordem vigente e os valores tradicionais. Com exceção da significação específica assumida na Rússia na segunda metade do século XIX, o conceito de nilismo encontra sua precisão filosófica principalmente em dois autores, M. Stirner e Paul e F. Nietzsche. São eles os primeiros a se declararem nilistas em filosofia. Para Stirner, o único e a sua propriedade, 1844, trata-se de desmascarar o caráter mistificador de todos os valores que sempre tiveram a pretensão de se impor ao homem, afirmando em seu lugar o eu, que por outro lado não possui base alguma de legitimação. Sua luta, desta forma, acaba se fundamentando explicitamente sobre o nada. A posição de Nietzsche é mais complexa. Ele vê o nilismo a característica básica de toda a história da cultura ocidental, pelo menos a partir de Sócrates. Esta cultura tentou, com todas as suas forças, contrapor ao fluir da vida e a seu caos estruturas e valores mutáveis. Estes, porém, acabaram revelando progressivamente sua característica de moral e ilusões, alguma coisa assim, até chegar ao ponto em que, como escreve Nietzsche, Deus está morto, ou o que é a mesma coisa, a ideia de um mundo verdadeiro não passa de uma fábula. Crepúsculo dos Ídolos, 1888, o desaparecimento de Deus e dos valores foi possível, segundo Nietzsche, unicamente porque no decorrer da história construída para justificar os dois, a existência humana tem se tornado cada vez menos violenta e insegura, tornando supérflua toda a visão globalizadora, a metafísica do mundo. No vazio deixado por estruturas metafísicas e valores, afirma-se como único princípio real a vontade de poder. É preciso, segundo Nietzsche, abandonar as posições de nilismo passivo e reativo, que considera a morte de Deus como uma perda irreparável, opiando em seu lugar pelo niilismo ativo, o do homem que assume como sua responsabilidade de definir valores e leis. O duplo sentido que o niilismo tem no pensamento de Nietzsche, dissolução dos valores metafísicos e responsabilização consciente por parte do homem, serve para caracterizar também, numa dimensão bastante generalizada, a história deste conceito do século XX. Segundo Martin Heidegger, Nietzsche, 1960 alguma coisa, também o niilismo ativo de Nietzsche pertence à história do niilismo, percebida como história da dissolução, o esquecimento do ser, da qual o pensamento precisa buscar afastar-se, porém existem outros, como Ernest Junger, que salientam o afastamento por parte do niilismo de toda a concepção pessimista. Para Junger, o niilismo não se identifica de maneira alguma com a situação de a decadência e ao caos. Muito pelo contrário, o niilismo é a condição que acompanha a implantação da forma mais radical de racionalismo técnico-científica da existência, o que pode finalmente tinha sido percebido também por Heidegger em seus estudos sobre Nietzsche. Em sentido análogo, podemos relacionar com o niilismo também o discurso politológico de Carl Schmitt, cujo decisionismo se fundamenta na percepção do desaparecimento do mundo moderno, de toda legitimação baseada em estruturas metafísicas instáveis. No contexto dos que salientam o caráter afirmativo do niilismo, se situa também uma corrente muito recente do pensamento francês, estruturalista e pós-estruturalista, que coloca na eliminação do ser metafísico a condição para o reconhecimento da multiplicidade de estruturas retóricas, linguísticas e psicológicas que compõem a existência histórica. Permanece, porém, bem-vinda, mesmo na cultura mais recente, uma concepção negativa do niilismo, que no campo político, conforme alguns autores, teria encontrado sua expressão no nazismo, como política de poder cujo fim é ela mesma. Outro sentido também não afirmativo do niilismo, mas sem qualquer conotação nazista, podemos encontrá-la na obra de Albert Camus, onde o reconhecimento do absurdo dos valores metafísicos tradicionais, onde o caminho para uma ética baseada em valores mínimos no respeito pela vida e de solidariedade humana elementar. O niilismo russo. O niilismo russo é mais que um específico movimento político, uma corrente intelectual cultural surgida no contexto da inteligentícia revolucionária russa no final da década de 1850 e no início da década de 1860. O termo niilismo foi criado pelo escritor Ivan Turgenev em Pais e Filhos, romance que veio à luz em 1862 e onde o protagonista Bazarov expressa a carga de revolta radical e destrutiva da nova geração, os filhos contra o regime autocrático czarista e a ideologia dominante, em polêmica e contraposição às posições reformistas dos pais. Seria, porém, atitude redutiva delimitar o significado e o alcance do niilismo a um mero conflito de gerações. O niilismo teve origem na época das reformas iniciadas por Nicolau I e que tiveram seu ápice com a emancipação dos servos no tempo de Alexandre II, 1861, reformas que, por seu caráter limitado e tardio, não abriram perspectivas para uma evolução democrática, embora tenham aberto alguns caminhos na estrutura político-social da Rússia. Um destes caminhos foi o aparecimento de uma nova categoria de intelectuais, consequência da abertura da universidade às camadas populares e a formação de quase uma nova classe social, os Rasnofinci, formada por pequenos funcionários, artesãos, nobres, decaídos, camponeses e filhos de padres. Tudo isto ia modificando a composição da velha inteligentícia revolucionária de origem principalmente nobre e evidenciando novos valores e interesses culturais, novas atitudes psicológicas, novos comportamentos políticos, mais especificamente esta nova camada social nascida na periferia da sociedade czarista é fruto em parte de processos de marginalização estava propensa a rejeitar mais radicalmente ainda a ordem dominante, não apenas nos seus aspectos autocráticos opressores, mas como complexo de tradições e valores culturais, ideológicos, estéticos e comportamentais. Como portador destas pressões e destas aspirações, o niilismo era expressão também na nova configuração que ia sendo assumida pelos conflitos sociais e políticos na segunda metade do século XIX na Rússia. Justamente pela sua característica de corrente cultural política, é difícil estabelecer uma data precisa para o nascimento do niilismo. Encarado como movimento de mudança social, de reviviscência da consciência intelectual e moral, tal como o encarou Alexander Herzen, que no entanto iria condenar com firmeza suas manifestações políticas mais extremistas e fanáticas. Seus primórdios podem ser situados na década de 1840, quando, como escreveu o próprio Herzen, a vida começou a brotar com força crescente, quebrando portas até então rigidamente fechadas. Nesta linha, podem ser considerados pais ou inspiradores do niilismo Nikolai Sermishevski, Dobrojubov, que deram início na década de 1850 com a revista Sovremennik a um movimento intelectual político cuja influência seria decisiva junto às sucessivas gerações de intelectuais revolucionários, inclusive a seus grupos terroristas. Se, porém, encaramos aspectos individualistas do niilismo, tornam-se evidentes suas conexões com o posterior movimento anarquista, e em particular com Mikhail Bakunin, que teve um relacionamento profundo de colaboração com Sergej Nekaev, considerado como o mais fanático expoente do niilismo militante. São inúmeras e complicadas suas relações com o populismo, em cujo contexto o niilismo tomou forma, dele tornando-se uma cíclica expressão extremista ou um intermezzo terrorista, em alternância com o trabalho sociocultural e com as idas ao povo. Existiam também ligações diretas ideológicas e politicamente com um grupo que será chamado de jacobinos ou blanquistas russos, de Petri Tratrevin. Enfim, foram encontradas possíveis relações entre a experiência do niilismo revolucionário e o bolchevismo, pela importância que ambos atribuíam à figura do revolucionário profissional e ao problema da organização. No efervescente contexto de correntes culturais e políticas que caracterizou as origens do movimento revolucionário russo, é possível, todavia, delimitar com maior precisão o espaço histórico do niilismo, quer como corrente cultural dos primeiros anos da década de 1860, que teve seu epicentro na revista Russofslovo, quer como conjunto de iniciativas, organizações e grupos políticos que, no decorrer das décadas de 1860 e 1870, entraram no terreno da ação violenta terrorista, inspirando-se explicitamente na ideologia negativista do niilismo teórico, ou na maioria das vezes apresentando-se como derivações extremistas e a nível de conspiração do movimento populista russo. A revista Russofslovo, cujo animador principal foi o literato Dmitrij Pisatrev, nos poucos anos de sua existência teve ampla repercussão entre as novas gerações de estudantes e intelectuais. Contrariamente aos Sovremennik, empenhado numa busca de crítica cultural social, a revista de Pisarev rejeitava os valores tradicionais em nome de um individualismo extremado, exaltava o egoísmo e o cálculo utilitarista pessoal e atribuía às ciências sociais o papel de libertadoras do povo dos preconceitos tradicionalistas, em polêmica com os principais artístico-estéticos de cultura russa. Inspirada num forte ecletismo ideológico, a revista obteve sucesso entre a juventude revolucionária, mas pelo forte marco iconoclasta que atingia também os comportamentos, as modas, os gostos individuais do que pelas orientações sociopolíticas, bem mais evidentes no Sovremenik. Ruskoy Slovo sofreu de qualquer forma, assim como o periódico de Serenesvisky e Dobrojubov, as perseguições da polícia. Em 1866, ambas as revistas foram proibidas e presos muitos de seus promotores e colaboradores. No plano estritamente político, tendências niilistas se manifestaram após a onda de prisões ocorridas nos primeiros anos da década de 1860 e o desmantelamento em 1864 de Zemlin, alguma coisa, Polja, primeiro núcleo organizado do populismo. Formou-se então o grupo de Nikolai, chamado a organização que unia atividades sociais e de propaganda tipicamente populistas. Objetivos terroristas, foi nesse grupo que amadureceu a decisão de atentar contra a vida do Czar. Atentado que ocorreu sem sucesso em 1866 por obra de Karakozov. No final da década, nasceu por iniciativa de Sergiev Mekaev a Norodnaja Rasprava, uma organização quase terrorista que serviu para que o fundador pudesse estreitar relações no exterior com os representantes mais prestigiados da velha geração revolucionária, Erzen, Ogarev, Bakunin. Sua maior repercussão deveu-se ao seu ceticismo do revolucionário rígido código do comportamento do militante profissional e ao cruel assassinato do estudante I. Ivanov, fato que marcou o fim do grupo. Uma reviviscência do terrorismo ocorreu após o fim da segunda Zendia e Vodja e o relativo sucesso à ida ao povo. A nova fase começou com um atentado levado ao termo por Vera Zazulik contra o general Trepov em janeiro de 1868 e chegou ao seu ponto culminante em 1871 com a morte do Czar Alexandre II por obra da Narodnaja Volja. Independente dos resultados de sua atuação histórico-política, que por sinal se acabou em um curto espaço de tempo, foi mérito do niilismo perceber desde a metade do século XIX o caráter radical que iria ser tomado pelo processo revolucionário na Rússia e intuir a impraticabilidade para aquele país de adotar uma solução liberal progressista. Mediante sua negação integral da ordem estabelecida, demonstrou também um forte potencial ético, um espírito de dedicação que muitas vezes chegou à beira do fanatismo. Foi mérito do niilismo enfrentar aspectos cruciais da vida e do comportamento social, tais como o obscurantismo, o fatalismo, a apatia e inércia, típicos do caráter russo, bem como antecipar temas e problemas como a emancipação feminina e a organização familiar, envolvendo inúmeras mulheres no movimento. Foi o resultado de profundas modificações e rupturas sociais, contribuindo para que tudo isto viesse à tona e se tornasse conscientemente percebido. Todavia, as soluções propostas eram confusas culturalmente e excessivamente simplistas. Como afirmou Herzen, suscitou homens de ação de todas as grandes forças e enormes talentos, porém não trouxe novos princípios. Página 8. Ecos Urbanos. Essa página tem umas fotinhas ali em cima e um texto no centro, né? E umas colagens em volta ali, né? De, não sei identificar o que seria, né? Pra dar um efeito ali de meio esquisito mesmo, né? Sim, parece, sei lá, recortes de coisas assim, né? Borrados, borrões, manchas, né? Ali em volta ali. E aí em cima tem duas fotos ali. Uma foto ali, acho que é com o Thiago ali, sentados ali. Thiago de colete, cabelo espetadinho, com a tarja preta nos olhos, calça preta. É uma foto bem cinzentada e obscura, assim, né? E não dá pra detalhar muito. Cris também sentado ali com a tarja nos olhos, cabelo preto ali, tipo, né? Grande, né? Cabelo grosso grande, né? Aí colete também preto ali, com os rebites ali. Sentado ali também do lado do Thiago ali, tá um encostado no outro ali. Aí depois tem uma outra foto ali, um punk ali em pé ali, não sei se é o Thiago. Tá com a tarja preta nos olhos. Também calça preta, camiseta preta, com patch na camisa, patch na calça, um rebite. Aí tá com a mão ali segurando, tem tipo é uma casa de tijolo, com parede de tijolo, né? Sem bolso, né? E aí tem uma cordinha atravessando assim, tá tipo segurando na cordinha ali. E aí na parede lá atrás tá escrito Destrói Nazis. E embaixo tem só umas colagens ali dos escritos ali. Sub for sub, hardcore, um símbolo MHC e um símbolo hardcore ali. Ecos suburbanos estão causando impacto à sociedade moralista. O desgosto reflete as pessoas indignadas com escrúpulos e sujeiras do sistema, surge no meio dos destroços uma contracultura subversiva que depreda as culturas dogmáticas. Ao hardcore punk, nossos gestos de expressão falam da vivacidade hardcore, embora o encontrado como som punk concede significado da essência, recusando valores sociais e moral. Basicamente, hardcore é uma realidade existida desesperadamente das baixadas suburbanas e combate de ideias negativas relacionado com o ataque contra as tais verdades absolutas e discursos intelectuais. O punk continua com um pesadelo real a esses medrosos e mentes fracas rastejante. Hardcore está dentro de cada um que sente isso, vê que só os fortes sobrevivem, ecos de resistência dos guetos severamente estamos vivendo e construindo caos em uma realidade nova, única, simples, arrojada, subsistência. Nosso atropelo é para aqueles que se aproveitam de materiais e nosso esforço para usurpar do movimento. Já chega, estamos articulados e estruturados para o seu fim. Hardcore instigados e vivos mais do que nunca, vivemos com força total para destruir toda essa massa estagnada pseudo onde reside nessa cidade de merda. Se liguem, qualquer pessoa que vier deturpar nossa cultura punk será exterminada. Aqui a nossa letra hardcore, casca grossa, vindo das vielas com ódio total. Aproveitem o quanto podem, pois suas reuniões e ondas deixará de acontecer. A força brutal veio para resgatar o movimento. Com punho do radicalismo, iremos acabar com essas merdas que ficam com frequência no centro dessa cidadezinha ordinária. Aqui estamos vivos nas ruas, no ponte e nas vielas, porra. Nona página. Nona página são várias fotos, né? Ali é uma página na horizontal, né? E aí tem uns escritos ali, né? Vários escritos assim em volta ali das fotos, né? Umas colagens de frases assim, né? E aí são várias fotos ali, né? De Cris e Thiago ali em vários momentos ali, né? Eu não vou descrever, são muitas fotos, aí eu vou descrever muito não, porque assim, acaba sendo algumas fotos. Assim, estão ali de colete, estão com o mesmo visual em todas as fotos, né? O Thiago ali, só que aí estão sentados, estão em pé, estão de costa, estão no andando na rua, sentado no muro, sentado em algum lugar por aí, andando na calçada, várias fotos assim, né? Aí o Thiago de colete ali, sem camisa por baixo, calça preta, vários rebites no colete ali, com aquelas pintado de branco, né, nas bordas, nas costuras do colete, assim, né, uma coleira de spike ali, uns cintos de rebites. Cris também de colete preto também, rebites ali nas colas. Bem preto o colete assim, aparentemente não tô vendo nenhum patch, só nas costas, né, nas fotos que estão de costas, tá de saia, meio arrastão ali, cabelo solto também, comprido, o cabelo dela é cacheado, né, e aí em volta das frases tá escrito, punk nessa porra, miseravelmente punk, hardcore hate, meu desprezo ao ser humano, drunk, caos suburbano, punk, resistência periférica, realidade decadente, punk cru, decomposição total aos sociais de merda, ataque constante. E aí no final tem um símbolozinho hardcore ali, né? E aí tem mais um, e tem um escritozinho no final. Rolei pela quebrada de Brasília diante da agonia de um cotidiano sangrento por meio dessa realidade, enxergando a podridão avassaladora, expressando em atitudes a rigidez que são expostas nas ruas cruas, desdobrando em esquinas ou subindo escadas, descendo ladeiras pelos becos marginais. Nós punks se tornamos a escória cabala de mentes retrógradas pelo sistema falido, cidade louca e perigosa, fria e tediosa, bons tempos caóticos num recanto das emas, satélite, nervosa e muito difícil de se viver, tendo uma vivência corrida para sobreviver. Décima página. Essa página também é na horizontal, ali tem um escrito, essa vai ser um pouquinho difícil de ler. Assim, são duas colunas ali na esquerda e na direita, né? De colagens de tirinhas, né? Umas tirinhas cinza com a escrita preta, que tá falhada bastante a escrita, né? E aí um fundo cinza também, que se mistura um pouco com as recortes, né? Das tirinhas, né? E aí tem uma foto ali do Thiago ali no meio também, com o cabelo curtinho ali, né? Com uma expressão ali meio tipo olhando pro alto, pra quem tirou a foto, né? De cima, assim, acho que ele podia estar sentado, né? E a pessoa de cima tirou a foto ali, e ele tava tipo olhando, meio que pegou de surpresa, alguma coisa assim, né? E aí ele tá com um jaco preto ali, com um repente na gola, uma camiseta ali meio manchada também, com um patch ali, que não dá pra identificar o que tem no patch, uma coleira de spikes ali. Não tem muitos rebites nesse jaco, só nas golas, né? Na parte do meio do jaco, assim. Parece que ele tá com um cinto de rebite pendurado no pescoço. E aí, o escrito, vamos ver aqui se dá pra ler alguma coisa. Senão eu vou pular essa página aí. Porque esse aqui tá bem ruim mesmo. Estamos proliferando cada vez o ódio e caos pelas quebradas, mantendo firme o nosso corre por essa cultura punk hardcore, combatendo a cada canto o lugar onde o punk está se movimentando culturalmente no sul. Aqui em Manaus temos certas dificuldades de manter o intercâmbio com outros indivíduos punks de localidades diferentes por causa da nossa localização. Às vezes ficamos ilhados, quase sem informação do que rola por outros cantos onde os punks hardcore se mantêm vivos e ativos. É foda às vezes, pois as dificuldades são imensas e os problemas nos impedem de participar de encontros e gigs e até mesmo de uma vitalidade de nossa cena crua. Nossos rolês para encontrarmos outros manos punks que temos afinidades, temos que ficar 5 ou 6 dias em um barco até chegar em... Não dá pra ler, ainda temos que pegar um busão e aí despesa aumenta e fode mais, aguenta relatos para... A última parte não dá pra ler, apagado, mas até que deu pra ler bastante coisinha, já tava na segunda parte, né? Deu pra ler um pedacinho da primeira parte e o final da segunda parte aí não deu pra ler. Aí, na 11ª página, é um cartaz de um gig, né? Que rolou, né? Não lembro o ano desse gig aí. E eu sei que a Show de Horror foi chamada pra tocar. Nessa época eu tocava na Show de Horror, né? Então foi ali. Esse gig, eu acho que foi por volta de 2007. É primeiro Fastcore Combate Cultural. Eu lembro que na época, no cartaz, e tá aqui no cartaz aqui, né? Tem os nomes das bandas ali, né? Eu lembro que não deu pra gente ir por causa de falta de grana, né? E também, né? Galera também não se esforçaram muito, né? Se esforçasse, dava pra gente dar um jeito, né? Mas era uma época meio complicada, né? Acho que sendo essa época que a gente tava morando na ocupação, era uma época que tava todo mundo bem fudido. Eu tinha saído do trampo pra morar na ocupação e trampar na ocupação, e depois a gente foi desalojado. Aí, né, complicou a porra toda. Mas É, eu acho que eu tenho um vídeo desse gig aqui, né? Acho que é esse mesmo. Primeiro Fastcore Combate Cultural. Aí tem um ali, um título assim, uma colagem ali com escrito assim, primeiro Fast em cima, Fastcore, né? E aí Combate Cultural ali, com umas letras que vai mudando do branco pro preto, assim, né? Dá um efeito da hora, assim, né? Ela vai, tipo, mudando de cor umas partes. Ali tem uma parte da colagem do texto que tá por cima dela, assim, um pedacinho, assim, né? Dá um efeito bem legal. Mas é meio difícil de descrever, né? Em detalhes. Mas é com umas letras tipo de stencil, né? Também. E aí depois tem um ali, uma cabecinha de um careca ali cortada, né? Um círculo escrito antifascista. E embaixo... No meio texto e embaixo o nome das bandas. E aí, Subúrbio Sangrento, Feira de Santana, Bahia, Desordem e Caos, Belém do Pará, Pior Que Tudo, Sub DF, AP de Gin, Suicídio, Belém do Pará, Impiedade Sistemática, Subcore DF, Show de Horror, Subúrbio de Crust Punk, Desgraça Punk, Feira de Santana, Bahia, Marginal. Alguma? Isso não dá pra ler, não. Nomes que. Cheio de efeito em cima da letra, meio esquisito. Não conheço essa daí, não. Marginales. Marginales? Ah, acho que é isso, Marginais. Eu não conheço essa daí, não. Nunca ouvi falar, não. As outras todas eu já, né? Não tenho sons, né? Algumas só, né? Mas a maioria de todas as outras eu já não ouvi falar. Mas essa Marginais eu não lembro, não. E assim, algumas eu vi no vídeo, né? Também, né? Que eu tenho, que acho que é um vídeozinho num barzinho pequeno, assim, né? Uma portinha, né? De fundo fica lá o balcãozinho do bar, é o palco ali, não, o palco não, né? A banda tocando ali e a galera ali, um pouco de fora, um pouco dentro, assim, né? Um lugar bem pequeno, né? Se eu não me engano é esse, né? Porque estou vendo aqui, tem uma banda, é banda de Belém, né? Duas bandas de Belém, eu lembro que tocou nesse vídeo aí, né? As bandas de Belém, né? Acho que o Matheus e mais um outro pessoal lá que eu não lembro o nome agora. E aí embaixo tem um aviso, subversão explícita. Aí tem uma foto ali uma foto com umas caras de caveira, né? Ali meio acinzentada ali, né? Com um microfone ali, tem um ali, a caveira tá tipo acho que de boné, com uma tarja preta nos olhos, alguma coisa assim, ou tem alguma coisa na cabeça ali, né? E aí o microfone ali na frente dela ali é tipo uma foto assim, tipo com os versos de cima também, né? Ela foi tirada de cima, foto, né? Assim, aí tá o microfone ali, assim, na frente, e aí o rosto atrás ali, dá pra ver um pedaço do corpo. E aí outra ali, também com cara de caveira ali, de colete ali, tocando ali um instrumento de corda ali, uma calça preta, dá pra ver também um chapéuzinho aí na cabeça, uma tarja preta nos olhos. E... vamos ao escrito. Por mais uma vez, os punks hardcore promovem um evento destinado ao fortalecimento da movimentação cultural e subversiva, com sua expressão ilimitada, fora de padrões, moldes e conceitos preconcebidos por quaisquer que sejam, e também muito além de simples música e diversão. Aqui estamos e resistimos na crueza das ruas suburbanas, com a ânsia de movimentação aliada à disposição e à força de vontade, somos capazes de derrubar várias barreiras e transformar as dificuldades em estímulo. E quando o sentimento é verdadeiro, nem mesmo as grades são capazes de nos escalar, fazendo valer nossa contracultura, expondo todos os sentimentos revoltos e repulsivos a essa sociedade de merda. Com cintos, rebites e muita ideia, partimos de encontro aos preceitos sociais, ao capitalismo e consequente consumismo, exteriorizando as acho que é isso, que são maquiadas pela mídia, evidenciando o caos que predomina no nosso cotidiano, despejando nosso ódio com muita violência, seja em forma de cultura ou de correntadas sobre as carcaças de nossos inimigos. Eu também, eu tenho esse cartaz assim, fora do zine também, né, que eu recebi na época. 12ª página, Desgraçadamente Punk. E aí tem uma foto ali de Chris ali, que tá lá nas outras fotos anteriores, da outra página lá, que tem várias fotos, né? É uma foto de costas ali, né, eu acho. Acho que não é a mesma foto, é a mesma foto do mesmo rolê, meio parecida, né, como é que tá lá. Ela tá de costa, né, ali, de saia, colete, meio arrastão ali, duas meias assim, né, com uma rasgada por cima, né, e o colete ele todo rebitado nas costas, um patch nas costas, não dá pra ler, né, num cinto de rebite ali com umas várias argolas. E aí é tipo um recorte sobre, um recorte de uma foto colada em cima de outra foto, só que outra foto de baixo dá pra ver uns pedacinhos do entorno, né, são duas fotos coladas uma por cima da outra e dá um efeitozinho em volta assim, né, da foto. E aí tem mais uma outra foto ali embaixo, um punk sentado ali também, de pernas cruzadas ali, né, tipo com as pernas esticadas e cruzadas, né. E aí com a tarja preta nos olhos, cabelo curtinho, colete preto ali com rebite, camiseta branca, uma calça ali meio acinzentada, assim, de rebite, acho que coturno, não dá pra ver ali muito, tá meio borrado na parte dos pés. É uma foto bem cinza, bem fraquinha mesmo. E aí vamos ao escrito. Caraca, acho que tá errado. Desgraçamente punk. Acho que é isso, né? Desgraçamente punk, né? Eu tinha lido desgraçadamente punk. Pode ser e pode não ser, né? Desgraçamente punk. A noite está repleta de sequência e sequelas. A madrugada é grande, os minutos se dissolvem. O álcool mastiga a garganta, o cigarro corrói. A fissura aumenta e massacra. A descarga que vai no cano que se enche de lodo. O bueiro que nunca para de cair, restos de comidas estragadas e desperdiçadas. Os vômitos que sobem na garganta, o banheiro feito de pau, os ratos correm pelo telhado, os urubus reviram o lixo na esquina. Há vários tiros lá fora, o teto não para de pingar, lágrimas de eterno ódio, a chuva cai lá fora com grosseria, despenca os telhados. O final mais asqueroso e desgraçado vem a passos largos em nossa direção. Os esgotos transbordam os resultados da decadência humana, expelindo o cheiro da extinção. Residentes de ruas manchando o cenário, burguês, viciados, prostitutas, suicidas, assassinos, bêbados, maníacos, depressivos, loucos e doentes formam a escória que assusta a sociedade mesquinha. O caos acelera e aproxima o futuro catastrófico. Suas crenças limitam o absurdo do vazio. Tudo de ruim vem bem rápido, arrastando o final violento. O medo e desconhecido perante as criaturas da noite, beirando perto do abismo escuro, tudo se acaba, não há como se salvar. O desespero martela sua mente insana, com sua própria mão derrama seu sangue contaminado de tóxico e venenos fodidos, e vaga como um verme mulambento, o odor empesta suas vestimentas de trapos imundos, o silêncio mostra sua face, a desgraça revela ser fria, suspiro de vozes ocultas malignas pairam no ar, punhal enfiado no seu suspiro, preso por suas perversidades no mundo tenebroso, sangue sinistro, ser da maldade jogado no precipício entre os mortos, seu corpo em chamas, seu consciente conturbado, expressando em lágrimas atrofiadas a lavagem cerebral, destruindo seu consequente trauma. Nada sobrou, só restou o amargo pesadelo, obstáculo do ser humano, movimento dos radicais. Qual é também, hein? Nós. Mas vai, filha dessa porra! Come on! 13ª página. Entrevista com Eric. Essa aí é uma entrevista com Eric, lá do Maranhão, né? E aí logo em cima tem uma foto ali do Eric, mais um outro punk ali, não sei se é o Boca. Não conheci nenhum dos dois, na verdade, né? Tive contato uma época com o Boca, acho que com o Eric eu nunca tive contato não, mas já muitos contatos em comuns, né? E já vi várias fotos dele nos zines, e acho que na internet também, não sei. De fotos que o pessoal me manda, né? De rolês também, né? Ali tem uma foto dos dois ali, um tá de cabelo espetado ali, não dá pra ver muitos detalhes não, é uma foto meio, tipo, toda chapada de preto assim, né, e tipo, sem muitos detalhes, né, dá pra só ver o rosto dos dois ali, uma parte do corpo ali com roupa preta ali, mas não dá pra ver detalhes do visual, né. E aí do lado do esquerdo assim tem um símbolo ali do MHC, escrito Punks, embaixo, com uma tremazinha em cima do U. E do lado direito ali um HC ali, cheio de setas em volta, mas as setas estão indo para dentro, né, do HC, né, em vez de ir pra fora, né, quando é na estrela do carro, na expansão, né, e aí tá escrito restrição embaixo, né. E entrevista com o Eric Pancada Core da Ilha do Lixo Maranhão, e aí são duas páginas. Na segunda página tem mais duas fotos ali de punks. Uma também ali eu acho que é o Boca e o outro ali deve ser o Eric também. Não é que acho que os dois eram a banda punk terror, né? Se eu não me engano, talvez fale alguma coisa aí na entrevista aí. E aí a primeira foto ali em cima ali tá também ali no visual ali de colete preto ali com o símbolo hardcore no ombro, uma camiseta preta, com um patch ali, parece que o patch tá confuso, né? Ou aqueles punks que tem na capa do disco, né? Do EP. É confuso, aqueles três punks. Só que às vezes tem umas outras versões, né, dessa imagem aí com outras coisas. Tem no Agatocles, que é um tributo, né, homenagem a bandas de outros lugares, né, tipo de covers, né, do Agatocles, né. E aí tem essa foto do Confuso, aí não sei se é de covers de bandas do Japão ou de cover de banda da Suécia, mas aí eu acho que deve ser do Japão, né, porque se tem foto de banda de punk do Japão, deve ser do Japão. Eu sei, alguma coisa assim, eu nunca fui muito chegado em Agatocles não, eu gosto de algumas coisinhas assim, mas nunca fui muito antenado nessa banda não. E aí, ele tá aí com os dois dedinhos, né, fazendo aquele símbolo, né, com os dois dedos ali, com o dedão no meio, né. E o outro ali embaixo ali com uma tarja preta nos olhos, uma coleira de spikes e uns rebites ali no ombro do colete ali. Também é só uma foto de rosto só, né? Escrito punk embaixo. E aí vamos tentar ler a entrevista aqui. Essa aqui também já é uma escrita, tipo, parece uma escrita manual, né? E aí também tá um pouquinho apagadinha. Vamos ver o que dá pra ler. SPS. Bom, Eric, firmeza para dar início a esta conversa. Fale-nos um pouco da sua realidade como indivíduo punk. Eric. Fala aí, Thiago, Sub e Cris, escória, lixo do lixo mesmo. Manos, mantenho minha realidade como indivíduo punk em primeiro lugar, mantendo minha podre existência, o que já é bem fodido, pois sobreviver em uma realidade suburbana onde você consegue algo a mais já fica visado e à mercê da concorrência canibal dos seres que preferem arriscar sua existência roubando migalhas de outros pobres e meterem a cara a estourar algum burguês. Pela movimentação HC, eu produzo três zines, que são o três exclamações, entre parênteses, três pontinhos, né, reticências, ali entre aspas, né, abre aspas, três exclamações, abre parênteses, reticências, fecha parênteses, aspas. Agora, como se disse isso, o nome desse zine, eu não sei, eu acho que eu tenho um número desse zine aqui, né? Não sei se eu já li alguma coisa aí no programa sobre, né? Não me lembro, mas eu acho que talvez sim. Que está na quarta edição ou contra, que está na sexta, ou contra, que está na sexta edição. O Restos Mortais, que está na segunda edição, este último segue mais uma linha mórbida e macabra, ou seja, mais humana. Também sou mano no projeto sonoro Punk Terror. Fora os rolês suburbanos e caóticos, a preservação e a exaltação real do punk hardcore, combatendo os massificadores e os deturpadores que infernizam essa ilha de merda. SPS, na sua opinião, quais os fatores que prejudicam a contracultura punk? Ah, uma observação. SPS é subúrbio para subúrbio, né? E aí simplificou, colocou uma sigla ali, em vez de ficar escrevendo toda vez subúrbio para subúrbio, que é grande, né? Tá, na sua opinião, quais os fatores que prejudicam a contracultura punk? Quando se ouvir falar em massificação, já pensa em internet e blá blá blá blá blá blá. Mas vou puxar essa resposta mais para a nossa realidade hardcore. A deturpação do nosso meio rola até mesmo com erros fudidos, tipo enviar materiais hardcore na primeira carta sem conhecer direito o contato. Por carta pode rolar máscaras. Confiar em alguém apenas por algumas afinidades com marginalidade e subúrbio. Se fosse por isso, colaríamos com os rappers. Ou seja, por uma postura anti-anarquista, podem até ser neofascistas incubados, à espreita de informação outra merda e fazer gigs públicas, ou seja, fazer... E tá cortada essa parte, é no finalzinho da página tá cortada essa página, ou fazer alguma coisa. E fazer, aí na outra página, né, que aí já muda de página. E fazer a besteira de convidar pessoas fora do meio punk ou colar... não sei o que. Colocar endereço do local do gig no cartaz. Então, isso, pequenas atitudes fazem o nosso movimento mais forte e coerente, pois hardcore é para cascas grossas e não para terceiros que buscam se autoafirmar. PS, me diz aí, Eric, que tu acha dessa união que muitos ou poucos hardcores querem com os anarcos? E totalmente contraditória essa união, não é, mano, coerente? Aí o que tu acha? Eric, bem, mano, é o tipo de coisa, eu não acredito em nenhum tipo de revolução social. Eu não uso visual colorido e listrado feito palhaço. Eu não colo em nenhum tipo, não colo com nenhum tipo de skinhead de bosta, seja Sharp, Hash, ou Ash. Ou eu sou desesperançoso com o futuro, nego fudidamente o infiltramento anarquista no meio punk. Então, caralho, eu vou querer saber de conversa com anarcopunks. E quem aceita o convite e compactua com eles são meros mediadores e devem ser execrados. Diga-me o que está faltando para alguns indivíduos que se deixam levar pela morgação do cotidiano. Cotidiano é foda. Violência, tiração de onda, evangélicos, preconceituosos, preconceitos de familiares para outros lances deixam às vezes o indivíduo morgado e muito deprimido. Para fugir disso tudo que deixa a mente pesada, nada melhor do que fazer algumas produções pelo punk, rolar uns contatos firmes e uns rolês caóticos, curtir minha compra, meu filho e claro, tomar uma bela cachaça temperada. Como você vê na proliferação fascista no Brasil de merda? Eric, esse lance é foda, porque muitas ideias e princípios fascistas já estão imbuídos na cabeça de muitos vermes sociais e com a divulgação dessas cabeças de ovo na internet, principalmente vídeos de violência gratuita contra negros e clandestinos, judeus, orientais, etc. Podem encher os olhos de seres de mente vazia e acabam formando novos movimentos fascistas de merda, morte aos acéfalos. O que você tem a comentar dessa bastarda união entre punks e skinsheets? O que eu tenho a dizer é que eu nego fudidamente essa mediação com qualquer tipo de fascista e dementes skins de merda, morte violenta, todos eles. Foda-se também o street punk, entre aspas, oi, que sela um pacto de paz com skin, heads, cabeças de rola, sharps e rachas desgraçados. SPS, diz aí, carniça, como tá sendo os rolês aí no subúrbio onde tu se refugia. Eric, aqui no sub onde moro é uma área bem precária, nota do editor, precária mesmo, mano, isso. Sem asfalto, sem iluminação e com muito mato, ainda não rola ponte por conta dessas coisas. O que eu mais gosto aqui é uma certa tranquilidade, pelo menos quando não tem uma desgraça de um pastor gritando. Porque ainda... não é uma área que rola muito tráfico de drogas e isso, lógico, evita a presença constante da polícia e o vai e vem dos playboys. Mais ladrões e estupradores estão sempre nos matagais espreitando e atacando de vez em quando. SPS, o que te faz resistir no punk hardcore? Cada um de nós somos focos de resistência e existência punk. Para mim, o punk é mais que visual e comportamento. Enquanto esses sentimentos me instigarem, eu vou existir e existir. Bom, Eric, fale um pouco desse projeto sonoro punk terror e que aborde em suas letras. Tem algum propósito pelo hardcore? Valeu, mano, por essa troca de ideia e pelos rolês que demos juntos. A desgraça filmando esse contato subúrbio para subúrbio. Escarre o que vier e teu esse minúsculo espaço. Abraço, cabeção. A punk terror é mais um grito sincero e fudido pelo punk hardcore, pois é por vida, por seres sem perspectiva de lucros e de focar por essa diversão. Prezamos pelo sectarismo e fechamento do hardcore e negamos qualquer tipo de movimentação como gigs e splits com outros projetos sonoros e indivíduos que não condizam com a nossa realidade. As letras abordam o hardcore como uma realidade punk, tragédias, guerras, rolês suburbanos e suas neuroses, dos quais cito três. Eu que agradeço pelo espaço na produção de vocês. Valeu por estarem somando aqui na nossa realidade hardcore, nessa ilha fedida e desgraçada. Abraços marginais a vocês e muita saúde. Punks hardcore e subúrbio exaltando a pobre existência humana, destruindo valores de merda e quebrando massificadores. Aí tem três letras ali, né? Que ele falou ali, citou, né? Aí não. Vem depois, né, da entrevista ali. O subúrbio é o ponte, né, escrito ali no meio, e um desenho ali de um punk de cabelo espetado ali, com a cabeça baixa, e aí no jaco, na gola do jaco, escrito punk terror ali, né, e tá de costa, né, pra quem lê, é um desenho, né, é só um punk de cabelo espetado e escrito punk terror ali na gola, nas costas, ou nas costas do jaco ou na gola, mas dá a entender que é na gola do jaco, né. E aí a primeira letra ali, Alcântara. Várias tragédias são esquecidas, cobertas por datas idiotas, colocando sorrisos hipócritas no rosto de pessoas bobocas. Nós aqui estamos para expor a podre decadência humana e por isso estamos a relembrar a tragédia de Alcântara. Alcântara, boom, braços e pernas espalhados, corpos carbonizados. A outra é Cotidiano da Vida Caótica, calor do medo, frio da morte. Persegue nós, parados em becos, dobrando esquina, angústia e desgraça, você pode sentar, olhos atentos, desconfiança, punhos cerrados, sangue no olho, cotidiano da vida caótica, da sensação de uma faca cravada no osso, existência punk, resistência punk. E a outra é punk terror. Em mais de uma década nos guetos, resistindo às mazelas do sistema, eles ainda resistem, eles ainda resistem. Punks hardcore do subúrbio, o terror ainda continua. E essa aí foi a entrevista aí, né, com o Eric e a banda Punk Terror, né, projeto sonoro, né, e tal. Essa entrevista, várias falas que tem nesse zine aí que eu não curto não, né, mas eu gosto do zine, eu acho um material bem massa, apesar de eu ter várias divergências de ideias aí, eu não sei se essas galera pensa assim ainda até hoje, né, uns bagulhos sobre anti-anarco, alguns clichês também de algumas coisas e tal, mas aí é um bagulho que eu já até falei em alguns outros programas aí, eu não vou ficar me repetindo muito não, e assim, é um bagulho, pra mim, é complicado, né, falar sobre, porque assim, eu entendo certos pontos de vista, né, das coisas da restrição, essa coisa do anti-anarco também, porque tem muitas tretas e muitas coisas, só que a generalização é que eu acho fútil, né, e meio clichê também, né, sem conhecer os indivíduos, sem nada, só por causa de uma postura de ideológica, né, e tal, não é um bagulho de facho, né. A coisa do anti-skin eu entendo totalmente, né? Mas certas coisas aí eu acho meio. O anti-clichê-clichê, né? o clichê anti-clichê, alguma coisa assim, né? Então, mas isso aí a gente pode vir falar outro, que esse já tá com esse zine um pouco grande, né? E tem bastante imagem, né? E ainda vai se prolongar muito o programa aqui, né? E essas coisas eu tô sempre soltando aí algum questionamento meu, né? sobre certas coisas, né? Desses pontos de vista aí. E aí vamos à próxima página, 16ª página. 16ª página é uma colagem ali, né? Não sei se são letras. É Punk Desgraça, eu não sei se pode, Punk Hardcore Desgraça, não sei se é algum projeto sonoro ou alguma coisa. É possível, né? Porque na coletânea Subcore tem vários projetos sonoros lá que compartilham vários integrantes, né? E eu não sei se essa daí tá lá, não me lembro agora, né? E aí, ou não sei se foi algum projeto montado em algum rolê, né? Porque às vezes acontece, né? A galera monta os projetos no rolê e depois fica por isso mesmo, né? Ou se voltar a se trombar, né? É, aí até rola umas continuidades, né? Mas aí tem uma foto de fundo pegando a página toda, essa página tá na horizontal, né? É um ali, acho que é o Thiago ali, de fundo ali, né? Atrás de umas grades ali, né? E segurando aí, tá com as duas mãos ali segurando as grades ali, o rosto encostado numa outra ali, né? E uma tarja preta tampando os olhos, tá com o cabelo curto, coleira ali de spikes, uma camiseta preta ali manchada ali de cinza, um patch ali com um punk, escrito alguma coisa Get Punk ali, né? E o punk assim, tá olhando, meio que olhando pro alto ali assim, né? Eu não dá pra descrever muito mais detalhes, eu não conheço essa imagem, né? Não poderia puxar aqui da memória aqui pra ver, mas não conheço essa imagem. E aí tem umas colagens ali com coisas, ó. Segundo caos urbanos, existência fodida se manifesta entre becos. Ruas escuras do subúrbio. O caos urbano se alasta, produzindo o ódio. E aí tem ali escrito desgraça. Alguma coisa inevitável, desgraça inevitável por trás desse escrito, sub-DF, aí ruínas de sangue, agonia constante, destroços humanos, silêncio e destruição, destroços da guerra, banda punk hardcore, subúrbio para subúrbio, formada em meados de 2006, aos caos do subúrbio e da decadência, Up the Punk, primeira desgraça humana, milhões de seres humanos caminham para a morte, repletos de sangue com suas carcaças apodrecidas. Movimento hardcore. Subúrbio para subúrbio, ruído marginal da realidade suburbana do cotidiano fudido, onde o ódio é propulsor de nossa resistência e nós gritamos no subúrbio ao subúrbio. Andando pelas ruas, decepção total, vendo a decadência humana se rastejar para e o que você resta a resistir no punk, pois esse mundo não tem nada para oferecer. E aí 17ª página, que é a penúltima página, tem também mais umas duas fotos ali, né, e um escrito ali, realidade punk. Aí é uma foto ali de um punk ali que está sentado, uma foto bem escura. Assim, dá pra ver só alguns detalhes ali, um bonezinho, um pouco sentado meio de cabeça baixa, com um bonezinho, tipo, parece estar sentado numa cadeira assim, né? Tipo, lembra uma cadeira de bar, alguma coisa assim. Uma camiseta preta ali, com uma estampa ali de banda ali, eu acho, né? Tem umas pessoas ali, parece que tem um cara cantando. Aí dá pra ver ali uns rebites ali, parece que é o Jaco ali, não parece ser sentir rebite, parece ser tipo como se tivesse um Jaco ali em cima de onde tá sentado ali, ou do lado da cadeira, alguma coisa assim, tá com os braços ali em cima do colo ali, como se estivesse segurando alguma coisa, só que as colagens estão por cima, né? Aí não dá pra ver o que ele tá segurando aí, se ele tá lendo alguma coisa, como tá com a cabeça baixa, né? Pode estar bebendo, meio chapado ali, já meio, né, grog, ou pode estar lendo alguma coisa, né? E aí, mais embaixo tem uma outra foto, um punk de costa, escrito punk, sub, burbio, sub em cima e burbio embaixo. E aí, então, os rebites do Jaco, e dá pra ver o braço ali, né, um colete, né, na verdade. E aí, tá com a cabeça baixa ali, não dá pra ver mais detalhes. Vamos ao escrito, então. Fudidamente tem uma existência caótica, no meio das artilharias e confrontos dessa severa realidade, onde amanhecemos em meio aos cadáveres inertes em suas próprias poças de sangue, onde não existe leis nem misericórdia aos que gritam por socorro, vivendo entre restos de uma existência deplorável, lixos, massacres. Animais mortos, fetos em valas, isso não é uma novidade, é uma severa realidade que nós enxergamos muito bem, suas múltiplas faces de desespero e vestígios atormentadores. Não fechamos olhos para o que acontece ao nosso redor e nem tapamos os ouvidos perante o suspiro de vozes sufocantes que com nas madrugadas raladas a esperança nessa ameaça. Escuridão se tornou uma grande ilusão e resultado inevitável de um futuro fatalístico em que a desgraça humana e a violência tomam de conta das mentes fadadas a perceber em seu próprio fracasso no meio dos dejetos e o destroço. O punk vive com muito desgosto. Não somos donos da verdade para quem acha isso uma apologia de uma violência. Não exaltamos o subúrbio por diversão nem por regionalismo. Nossa posição dentro disso é que tudo tende a piorar cada vez mais. Queiram ou não queiram, a violência é estampada a cada viela e muitas realidades existem onde o caos e a fúria escorre o sangue sem parar. E o punk hardcore, como movimento cru é uma vivência marginal, não deixa de ter uma visão desses aspectos, pois nos rolês sempre presenciamos distúrbios constantes. Subsistir uma realidade quer dizer interagir numa realidade. Não espero nada, só o que tenho feito é sobrevivido a isso, tipo tudo, pois até mesmo nós estamos à mercê de qualquer um que não tem nada a perder. Um relato da periferia. Tipo, tiros, facadas, sangue no chão, olhos vermelhos, pressão à dor, navalha que corta sem perdão, esse corpo inerte caído pelo chão. Fui assassinado por um policial e nunca tive justiça, pois estou morto com a justiça também e morta. E quanto um policial assassinado, a lei é mais viva do que nunca. Restos de vida marcados de sangue, que vem com ela a solidão do nada, a lei do silêncio nas periferias, que não se vê, não se escuta e nem muda. Miséria é o sub. E aí a última página é uma foto ali de Thiago, ali, tipo uma selfie ali, né? E aí Thiago tá com o rosto mais na frente, com a cadeira de Spike ali, cabelo curtinho. Não dá pra ver se ele tá de jaco, o que é, tá uma foto bem cinza. Atrás dele tem Cris ali com um jaco preto, com a boca aberta, os olhos fechados ali, com a língua pra fora. Uma expressão ali meio de loucura, né, assim, né? Parece que tá meio bem chapado. E aí, ânsia por cultura escrito embaixo. E em cima, assim, de ladinho, tem uma foto de três punks ali. Quatro punks ali, né? Dá pra ver ali uns coletes ali, mas uma foto também bem simples, assim. Dá pra ver uns coletes ali, uns camisetas preta por baixo do colete, um outro ali tá sem camisa, aí um outro ali. É, acho que são três punks e a Cris ali, eu acho. Ao que parece ali. Aí não dá pra ver muitos detalhes nem da Cris nem do último punk ali, porque eu tava meio por trás ali dos outros ali. E acho que deve ser o Thiago, Cris e os dois punks ali, eu acho. É, ânsia por cultura. Ânsia pela cultura punk pode ser considerada um retrato real que não vive de pose, de uma atitude incontida da energia que prevalece a agitação e motivação da vivência do punk do subúrbio, tendo entusiasmo em vingar, botando para fora o que sentia, escarrando tudo que acomoda, expulsando a estagnação, um simples resgate do radicalismo para nos dar espaço para terceiros, fazendo um indivíduo forte e não fraco para o futuro. Ânsia não é obtido do passado e algo flui que no próprio ser, como um combustível que me faz caminhar sem medo do que irá por vir para pela frente, algo que me atrai dentro dessa realidade desesperançosa e fora de comum, autêntico no cotidiano, tornando astuto indebilitado da verdadeira essência punk, refletindo o individual dentro dessa parafernália do confronto cultural que exalta o punk como atentado espesso, ativo, movimento nítido que está assim de acordar ou entregar os pontos a valer facilmente. Quero dizer que o punk está muito além de mesquinhar ou tentar forçar a barra. A ânsia tem o efeito de buscar, de respirar e contém em si perceber o asno dentro da realidade que atrai atraso e estupidez que, porque não se manifesta que está por baixo do estímulo não muito intenso dos reais punks detonando rotatividades que situam pelas cidades, preenchendo insuficiências banalizantes desses de nada servem. O rompimento é total para fracos insolentes. Eu acho que é isso. Tá meio... é uma escrita tipo meio manual, né? Mas tá meio apagadinho em algumas partes aí, deu pra mais ou menos captar a ideia. E aí terminou aí o zinho, aí subúrbio pra subúrbio. Hardcore punkzinho 1. Eu tinha falado que no início que desse zinho entre 2010 e 2013, não. Esse zinho aí que parece que pelas datas aí das coisas aí, parece que ele é antes de 2010, né? É, várias coisas aí de 2006, 2007, né? Provavelmente ele foi feito depois disso aí, né? E juntando os materiais dessa época aí, né? Não sei, né? Acho que foi a época que eu comecei a ter os contatos aí, né? Com esse, com o pessoal de Manaus aí, né? 2008, né? 2007. Aí, a época que começou todo mundo usar MSN, eu comecei a pegar vários contatos, várias galera que era mais difícil, né? Ter contato por carta, pegar os endereços, né? E aí foi, as galera foi espalhando os contatos pelo MSN, né? E aí várias galera foi se conectando aí, aí começou a trocar correspondência, né? E às vezes era mais difícil, né? Quando era só nas cartas, porque era as galera muito fechada, né? E aí era uma coisa que tinha que você tinha que ter contato direto com um, que ia de um pro outro, de um pro outro, ou dar rolê, né? E colando nas realidades, né? Nos pontos e tal, né? E aí com a internet algumas coisas se abriu mais, né? Acabou banalizando muita coisa, né? Que é uma crítica que a galera sempre teve, né? Que hoje em dia já não tem tanto, né? E da massificação e de várias coisas, né? De banalização da cultura punk, né? Até mesmo esses materiais, né? Aí tá bem diferente que era... Galera, eu já até comentei isso em outros programas. Galera, era contra colocar material na internet, né? Tal. Tipo assim, hoje em dia acho que as perspectivas mudou, né? Como eu falei, da minha perspectiva é mais para os materiais não se perder, não é para massificar nem banalizar nada, não. Eu acho que esses materiais, se quando ficar engavetado, vão se perder e aí vão se apagar no tempo aí, né, cara? Vão se perder. Eu acho que a forma que eu tô encontrando de registrar eles, de manter eles vivos, né, os materiais, né, independente de eu discordar de algumas ideias, né, de vários materiais, às vezes que eu leio aqui, né, tanto hardcores, anarcos e outros, né, eu tenho divergências de várias ideias, assim, de perspectivas, né, mas é minha perspectiva, né, mas assim, eu acho massa, né, difundir, são vários questionamentos, pensamentos, ideias. Às vezes as galera muito nova se empolga com algumas coisas, né? Reproduz algumas coisas, né? E com o tempo, né? Vai amadurecendo ideias, vai se expandindo, né? Em vez de se retrair, vai se expandindo, que é inevitável da vida, né? E tal, e aí eu acho que é válido, né? Se alguém não gostar de que eu tenha expondo, até onde eu sei que todos os materiais aqui que eu exponho aqui, né, que eu coloco aqui no programa e lá no blog, né, para difundir. Agora, se alguém discordar, é só entrar em contato e lançar a ideia, parceiro, que a gente pode remover. Eu já fiz isso várias outras vezes, que já aconteceu, mas hoje em dia a grande maioria dessas galera não tá mais nos rolê, né? Não, a galera aqui desse do Zine aqui, o Thiago ainda tá nativa, né? Tá morando lá pro Centro-Oeste e tal, até trombei ele, acho que ano passado e tal. Socamos umas ideias, demos um rolê, passamos uma noite junto, né? E aí uma outra hora eu vou voltar por lá, se ainda estiver morando lá, né? Pretendo voltar por lá para outros rolês, né? É, a gente trombar de novo, né? Mas aí, como falei, né? É só falar, né? E aí, como falei, as galera não tá... que eu tava aqui só concluindo que eu tava tentando falar, né? Acabei indo para outra coisa. As galera não tá mais no rolê. Eu já falei isso em outro programa, né? Só para reforçando aqui, né? O bagulho se perde, né, cara? Essas galera saiu fora do rolê, fizeram uns material muito restritos, né? Que às vezes algumas coisas vieram parar nas minhas mãos. Eu, por muito tempo, fiquei com isso aqui guardado pra mim, né? Passei por algumas pessoas próximas, né, do meu rolê, né? E tal, fisicamente, né? E aí depois, com o tempo, eu vi que o bagulho ia ficar engavetado aqui, cara. E eu fui começar a disponibilizar. A princípio, eu disponibilizei só trechos, né, do Zine no blog, e para quem quisesse entrar em contato para fazer trocas, escambo ou passar o contato dessas pessoas, né? Mas com o tempo eu vi que também isso não tava rolando, né, cara? Não é são pouquíssimas pessoas que entram em contato para trocar material, né, e tal. E muitas pessoas querem o bagulhinho de mão beijada, né? E eu acabei acabando disponibilizando mesmo, né? Pra download no blog, né? E assim, o blog não tem milhões de acessos, né? Pouquíssimos acessos, né? Volta e meia eu tô dando uma olhada lá pra ver se as visualizações tem. Mas é a internet hoje em dia como funciona, não é como era antes. Como era antes, o bagulho você jogava lá e ele ficava meio que aberto mesmo, né? Mas mesmo assim, as pessoas chegarem até o material, elas tinham que procurar aquele material, né? Não sair aparecendo na cara das pessoas, no seu telefone, no seu computador, né? E hoje continua assim, só que hoje em dia o algoritmo trabalha muito em função de lucro, né? De ganhar, de difundir, para você difundir um bagulho para ter alcance, você tem que pagar hoje em dia. Você vai fazer divulgação boca a boca, funciona às vezes para algumas coisas, né? Mas para material punk, tá ligado? Vai chegar em algumas pessoas, às vezes inevitável cair na mão de fuleiragens, né, cara? Na minha pesquisa, isso sempre rolou, mesmo na época de mão em mão, né? E tal, sempre tem alguém que se afasta do rolê ou vai colar com os comédia e tal, e aí e acaba passando, né, o material, e isso é inevitável, tá ligado? Mas pelo menos sirva pra bagunçar a cabeça dessa gente, né? E pelo menos sirva pra eles ficarem, sei lá, ofendidos ou não, ou por aí que alguma coisa vai servir, né? Ou muita gente nem vai ler, né? Quando vê certas temáticas dentro do bagulho, vai só descartar, né? E tal, o bagulho. E aí, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a falar aí. Eu só falei isso aí pra complementar. Não tô dando satisfação de nada. Não tenho que dar satisfação de nada pra ninguém, né? E tal, e como eu falei, quem quiser, quem não gostar de alguma coisa, é só falar, tá ligado? Que a gente troca uma ideia e ou, se vier com muita arrogância, a gente exclui mesmo o bagulho, tarca fora, joga no fogo, foda-se, tá ligado? Mas, tá ligado, não acredito em propriedade de nada, nem propriedade intelectual, nem propriedade artística, nem nada, não acredito em nada disso. Então, é só lançar a ideia. Valeu e até o próximo programa. 246 reais. Bandas que rolaram no programa: Solto MC e Mila Kasmika, Dania Neko e Brisa Flow, Wes Escritor, Kunumi MC, Queijo de Bastard, Barracas, Filho da Desgraça, Filhos da Desgraça, Ladrona, Subúrbio para Subúrbio, Punk Terror e Dengue.